Então vamos fazer um jogo. Cada um imita um animal e os outros tentam descobrir qual é. Tá bom, vai. Você primeiro. Então eu vou. Uguá! Uguá! Uguá! A que ponto chegamos? É um gato. É um gato no cio, à noite. Eu acho que é um pato preso na lama. Caralho, preciso melhorar muito a minha imitação de águia. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e hoje a gente tá aqui com a podcaster mais famosa da podosfera na última semana. Leila Germano! Ai, é nóis! Tudo bem, pessoal? Olá! Muita fama, foi difícil me contatar. A gente tem muito orgulho de onde você chegou, Leila. Cara, eu tô impressionada, assim. A podcaster que não tem podcast e não ouve podcast. Pô, você é a garota propaganda, você é o símbolo dos espéculos no Brasil agora. Eu sou embaixadora dos espéculos no Brasil, e Gambaldi, né, agora. Você devia ser a importadora oficial dos espéculos no Brasil. Eu vou dar um jeito nisso. Ia dar uma grana. Cadê o executivo da Lotus que não tá assistindo isso agora? Eu tô ligada na curva de exponencial de crescimento de vendas, tá? Tô atenta aí nas tendências. Ah, eu esqueci de apresentar o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Tinha esquecido aqui no canto, mas eu tava ouvindo tudo. Eu sou o Rafael, um amigo imaginário. Eu chamei a Leila aqui, Rafael, porque a gente vai contar histórias de casamentos. E a Leila teve o casamento mais legal que eu já fui na minha vida. Ai, obrigada! Que fofis! Foi demais, foi demais. Tanto que durou o quê? 12 horas? Durou bastante, viu? Durou bem bastante. Foi, acho que das 3h30 da tarde, né? Até outro dia de manhã, não temos hora ainda do encerramento, mas já era sol. Não, mentira, não era sol. Ah, era sol porque teve festa na piscina, essas coisas, mas não, a galera foi embora realmente de madrugadinha. É, eu lembro que eu cheguei, era o quê? Sei lá, no fim da tarde, e quando eu acordei, já era de manhã. Você não sabe como você saiu de lá, que eu sei. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas uma outra história legal de casamento é que eu toquei guitarra no casamento do Rafael. É verdade. Agora, apesar de todas essas histórias, eu não vou em casamentos. É uma regra que eu tenho. Por que você foi no nosso? Foi uma exceção. Me senti importante. Você já tinha previsto os sucessos dos pecos. Eu vou em alguns casamentos, mas como regra geral, eu não vou em casamento. Porque eu acho que casamento normalmente é uma festa muito chata. A do Rafael foi legal porque eu conhecia todo mundo. E a sua foi legal porque foi... Putz, porque foi... Eu não sei, porque eu não lembro muito de muitas coisas, mas as fotos são incríveis. Eu lembro que você cantou Taylor Swift no palco. Teve com, isso. Com millennials. Essa foi a parte... Eu tava ok ainda nessa parte. Isso é uma coisa que eu faria sóbrio. Agora, eu sei que teve uma história que eu comi bolo do chão, que eu não lembro. Você comeu bolo do chão, você bebeu alguma bebida que eu não sei especificar o que era, que fizeram dentro do vaso de decoração. Sim, eu fiz você isso. Você bebeu direto do vaso. Foi muito legal, foi um excelente casamento. Mas antes da gente falar de casamento, a gente vai tentar enganar uns aos outros. Um dos nossos jogos mais legais, fazia muito tempo que a gente não jogava, Detector de Mentiras. Comissário Wilson, nós precisamos do Detector de Mentiras. Leila, você trouxe suas histórias? Me preparei a vida inteira pra isso. A ideia desse jogo é você enganar as pessoas. Tá. Ou seja, quando você conta uma história que é verdade, ela é tão absurda que as pessoas acham que é mentira. Uhum. E quando você conta uma história que é mentira, ela é tão absurda que elas acham que é verdade. É isso. Quanto mais pessoas você enganar, mais pontos você ganha. Tá bom. Você ganhou um ponto por pessoa que você enganou. E aí no final a gente soma os pontos e vê quem ganhou. E se empatar, a última rodada valeu 1 milhão de pontos. Tá legal. Então tá. Você quer começar? Posso começar. Vai lá. Eu sou uma pessoa parda, né? Eu sou uma pessoa com origens praticamente do mundo inteiro, do globo terrestre. Uhum. E eu, na adolescência, tive vitiligo, né? Uhum. No corpo todo, algumas manchas. E aí, quando era adolescente, eu resolvi que, né, eu tava principalmente nessa época de adolescente, aconteceu muito mais, né? Uhum. Espalhou até mais. Então, eu resolvi que eu precisava dar um ponto final nisso. Até porque naquela fase já tem espinha pra lidar. resolvi que eu queria ao menos me livrar das minhas manchinhas. Uhum. E daí eu descobri um remédio que até no Brasil não vendia. Falei, gente, vou fazer o disclaimer, né? Não comprem remédio que não pode no seu país. Porque pode ser que tenha alguma razão pra isso. Só se você viajar para o país que vende. Aí você compra. Eu tenho um tio que é farmacêutico e ele tem contatos da indústria farmacêutica e tal. Esse remédio ele chamava, acho que, melagenina, uma coisa assim. E não vendia no Brasil, né? Então era proibido, da Anvisa. Só que aí ele conseguiu um contato de uma pessoa de fora, do laboratório, e ele trouxe o tal do melagenina. Só que para tirar as manchas, tinha que passar o produto, né? E ficar 15 minutos no sol. E aí passei, fui fazendo e tava super funcionando. Só que aí eu lembrei que eu tinha pelvis. Hã? Eu tinha pelvis, né? Como ia ficar no sol totalmente despida? Uhum. Na adolescência, no meu bairro. Ah, você tinha que passar no corpo inteiro? É, no corpo inteiro. Era de passar. Sei. Passa e fica 15 minutos no sol e tal, tal, tal. Uhum. Aí tava dando certo, só que aí eu me lembrei que eu tinha outras partes que não se expunham ao sol. Uhum. Cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu descolei tipo uma lanterna de infravermelho, de, sabe, esses raios aí. E aí eu consegui colocar, mirando para a região. E aí eu passei, né, o bagulho. E aí deu certo. Deu certo. Hoje em dia, você olha pra mim, eu não tenho vitiligo, mas eu sei o que o Michael Jackson usou, por exemplo. Fica aí a dica, você jovem que quer ser astro do pop. E funcionou? Funcionou, eu não tenho mais. Eu tô totalmente bege parda. E por que você falou que não é pras pessoas não comprarem? Porque não pode no Brasil, é proibido. É proibido a venda, não é proibido o uso. Sim, a venda, mas adquirindo lá fora... Mas peraí, então vitiligo tem cura, é isso? Pra mim funcionou, assim, foi um remédio caseiro, né? Caseiro, indicação caseira, e nenhum médico nunca prescreveu isso pra mim. Nenhum dermatologista, nada. Foi indicação do tio, que é farmacêutico, que conhecia uma pessoa, não sei onde, e aí eu adquiri esse produto e funcionou. E esse é o segredo do Michael Jackson? É, o segredo talvez tenha sido, não sei, né? Todo mundo falou, cara, que ele passou um bagulho. Não tem como saber, porque é um segredo do Michael Jackson. Exatamente. Então, essa é a típica história, exemplo do detector de mentiras. Porque ela é tão absurda pra ser verdade, e ao mesmo tempo, ela é a típica coisa absurda que é verdade na vida da Leila. Nesse jogo, a gente faz perguntas pra testar, né? E estressando, como está na moda dizer... Você vai estressando pra ver se você consegue descobrir uma mentira aqui e outra ali. Entendi. Então, tenho mais perguntas. Depois disso, você foi a um dermatologista? E se sim, o que ele achou dessa história? Eu não fui falar sobre isso, que nem a espinha. Eu tinha muita espinha na cara, muito, mas muita. E aí eu tomei barra, passei tudo, assim, que o médico mandava, né? E nada adiantava. E aí... Como Rokutan? Não, não cheguei a esse extremo, mas porque eu era muito adolescente, sei lá. Que era pesado demais pra mim, mas... Eles mandavam passar coisa tópica, sabe, assim? Aí não rolava. É isso que dermatologista faz, né? Se dermatologista fosse cardiologista, você ia chegar lá tendo um infarto e ele falava assim, não, a gente abre aqui, passa uma pomada durante 30 dias e depois a gente vê como fica. Na minha escola, tudo passava Vick. A criança tava com traumatismo craniano. Não, passa um Vick aí, imagina. E o pior é que melhorava. Cara, possivelmente minha mãe era diretora da sua escola. Não, mas ó, não voltei em dermatologista sobre isso. Hoje em dia eu conto e aí eles ficam assim, mas é real. Eu conto e ninguém acredita em mim. Agora, essa outra tour que eu falei da espinha, é um médico que era clínico geral e estava de má vontade de me ajudar. Eu falei, eu não aguento mais espinha. Ele mandou fazer um bagulho que era molhar miolo de pão em leite... Fazer uma papa, tipo papel machê fresquinho, e ir adornando e cobrindo toda a minha face. É absurdo. Eu fiz isso e no dia seguinte, dormi, né? Dormi assim com a cara toda, o homem da máscara de pão. Sim. E aí no dia seguinte eu acordei, velho, não havia mais espinha. Não, mentira. Tudo secou e nunca mais voltou as espinhas. Não, mas peraí, agora são duas histórias. São. Eu não sei, Rafael, você já tem uma decisão? Eu tenho uma decisão. Eu joguei só a história do vitiligo. Uhum. Eu acho que é mentira. Eu acho que a Leila inventou essa história. E aí, pra dar um tchan de verdade, ela inventou lá a história de ficar pelado, usar espelho, sei lá o quê. É uma boa estratégia pra uma mentira. E aí, na verdade, isso nunca aconteceu. Ela teve vitiligo, algumas manchas sumiram naturalmente, outras não, e é isso aí. Eu acho que é verdade. Especificamente porque todas as histórias da Leila são exatamente assim. Então ela cai tão dentro de uma narrativa normal da Leila, ainda mais com as coisas do pão e tudo mais, eu acho que é verdade. Leila. Cara, eu tô me sentindo no programa do Raul Gil, tô me sentindo muito naquelas provas. Parabéns, obrigada, adorei esse quadro. É mentira! Ah, droga. Mas o que exatamente que é mentira? A história inteira? A história inteira aconteceu, real, mas não comigo. Ah. Eu dei umas floreadas, mas o remédio, o tio da farmácia, tudo isso é de uma amiga minha, e eu dei umas floreadas. O infravermelho procede. Caramba, é o que eu tô falando. Mas não é meu, não é meu não. Entendi. O pão, real oficial, o pão aconteceu. E aconteceu mesmo? Real. Quer dizer que o pão era de verdade, só que eu acho que tem um detalhe no pão, você não molhou no leite, você molhou no leite de aveia da Vene. Aí não, aí é verdade. Que tem propriedades mágicas. Monange. Não, eu molhei no leite, de verdade, leite Parmalat X da vida, pode ser porque tem aqueles pessoal da cáustica, não sei, mas... Não, foi isso que resolveu, não. Da cáustica do leite. Não, eu molhei real, não, foi um leite, não foi Parmalat, foi um leite, molhei pão no desespero, taquei na cara, no dia seguinte acordei, cara, o pãozinho tava tipo uma pedrinha assim de quebrar. Tirei tudo, olhei, a pele estava lisinha, as espinhas todas secas e sugadas para dentro e nunca mais. E fui fazendo isso vários dias e aconteceu mesmo. O médico, sei lá, o médico de má vontade, sei lá, parabéns. É, você fez uma rabanada na sua cara e deu certo. Pois é. Rafael, você quer ir você ou eu vou? Não, vai você porque eu esqueci que a gente ia fazer isso e eu vou inventar na hora. Então você vai inventando enquanto eu falo. Tá. Mas se você inventar, a gente vai saber que é mentira. É o que veremos. Tá bom. Então, eu tava esperando o momento certo pra contar essa história aqui. E eu achei que esse era o momento por duas coisas. Primeiro, que a gente tá fazendo esse jogo. E segundo, porque a gente tem a Leila. Nossa! E a história é que uma das histórias, e eu não vou poder contar qual é, uma das histórias do GugaCast é, na verdade, sobre mim. Fui eu que escrevi. Tem uma história específica que a gente contou num episódio, e eu não vou poder falar mais do que isso. Ela é uma história muito vergonhosa na minha vida, e eu sempre quis contar, sempre, a vida inteira, e eu sempre quis contar. Algumas pessoas sabem, algumas pessoas próximas sabem, e eu sempre quis contar essa história, mas ela é muito vergonhosa. E ela podia, inclusive, prejudicar minha carreira e coisas assim. Então, eu aproveitei que tinha esse programa, e eu escrevi sob um pseudônimo, e a gente leu a história aqui como se ela fosse de um ouvinte. Caralho! Mas ela, na verdade, é minha. E eu nunca vou revelar qual é. Porque esse é o motivo de eu nunca ter contado, assim. Ela realmente pode me prejudicar um dia. É agora que entra aquela música? Oi, oi, oi. É isso. Eu sei que é meio ruim pra esse jogo, porque eu teria que falar, contar, mas a história não é... Ué, eu tô esperando até agora. A história não é a história que aconteceu. A história é eu ter usado o GugaCast pra contar uma história vergonhosa e possivelmente prejudicial pra minha carreira da minha vida no programa e nunca ter revelado pra ninguém. Entendi. Entendeu? Essa história tem a ver com escatologia? Não, porque a gente não conta história de escatologia no GugaCast, porque eu não acho maneiro. Tá. Ai, gente. Quando você escreveu com um pseudônimo, você criou um e-mail e um nome, assim, falou, por favor, troquem meu nome? Ou você só saiu escrevendo? Não, eu fiz isso aí que você falou. Eu simulei um e-mail normal que a gente recebe. Eu criei uma conta de e-mail, mandei um e-mail falando que não queria que lessem meu nome, pedindo pra trocar. Você fez isso pra saber se as pessoas julgariam ou se teria alguma reação positiva / engraçada? Eu fiz isso porque eu precisava tirar isso de dentro de mim. E como você se sentiu depois? Você sentiu um alívio por ter contado a história ou você ficou com mais vergonha? Na verdade, eu fiquei um pouco nervoso, fiquei um pouco preocupado na hora que a gente tava gravando, porque você e o Caio também não sabem. E... Que coisa João Kleber isso agora? Mas eu acho que eu me disfarcei muito bem, a ponto de ninguém perceber que eu, na verdade, tava lendo uma história minha mesmo. Eu senti um alívio enorme de ter colocado isso, mas senti um alívio maior de ver que a repercussão não foi tão grande como eu esperava que ela ia ser. Você pode falar em qual temporada foi? Eu acho que foi na segunda temporada. Ok. Vai lá, Leila. Qual é o seu veredito? Eu acho que... Cara, eu esqueci meu veredito. Cara, era mentira meu veredito. Eu só não lembro da minha justificativa. O que você faz preciso, você falou várias coisas, aí você tirou meu foco, eu tinha todo um raciocínio. Essa é a ideia. Eu acho que é mentira que você fez isso, porque você é muito ocupado, você é reservado, Guga. Você não iria se expor, mesmo com pseudônimo. Mas aí é que tá, eu não me expus. Não, você não se daria o trabalho de expor algo que você guarda. Porque você é reservado. Você tem uma audiência incrível, que é a cara do Brasil. Até maravilhosa. E essa audiência já entope os seus e-mails de histórias. Então, é mentira. Rafael. Eu acho que é mentira também. Em primeiro lugar, eu acho que é mentira, porque a gente está nessa chamada do Skype e eu tô olhando pra sua cara na sua foto do Skype, e eu acho que é mentira. Porque ele está com uma cara de quem está mentindo e fazendo uma cara de quem está dizendo a verdade. Eu também, me ocorreu também esse raciocínio. Pois é. E o Rafa está olhando para o chão na foto, como quem pensa. Se é verdade, se é mentira. Isso. E eu acho que é mentira, porque eu acho que você não tem necessidade de contar as coisas que acontecem com você. Você disfarça muito bem quando você não quer contar alguma coisa. E por que mais? Porque eu acho que você não faria isso. Você teria medo de ser desmascarado durante o... Você ia ficar tenso, nervosão, assim, se a gente falasse, caralho, Guga, mas isso aconteceu com você? Aí já ia foder tudo e você não ia correr esse risco. Que jogo maravilhoso, hein? Que é de uma poesia ímpar. Gostei. Ok, vocês ganharam. Foi mentira. Aí. Mas o engraçado é que, na verdade, vocês têm uma leitura totalmente errada sobre mim. Primeiro que eu não sou capaz de esconder as coisas, eu falo tudo da minha vida pra todo mundo, e depois fico pensando, caralho, por que eu fui contar aquilo? Então eu não sou essa pessoa reservada que vocês estão achando que eu sou. Exatamente. Você conta as coisas que você quer contar, e você não precisa disso, se passar por um eu lírico. Mas você também é reservado para as coisas íntimas. Eu não sou uma pessoa reservada nem um pouco. Eu sou maior falastrão. Mas eu fiquei satisfeito um pouco de achar que eu passo essa imagem. Vai lá, Rafael. Bom, você tá contando os pontos aí? Eu tô com dois. Tá, dois pontos para você, um ponto para Leila. Aí, maravilha. Vocês sabem que uma das dificuldades desse jogo pra mim e pro Gustavo, ele é extra difícil porque nós somos irmãos, né? Uhum. Então, basicamente, a gente compartilhou histórias a vida toda. Então, eu só posso me fiar em duas coisas. Eu posso me fiar depois que o Gustavo casou e foi embora, foi quando eu tinha 18 anos, e eu posso me fiar na minha memória e na falta de memória dele. Que resolve a história toda. Que resolve a história toda. Então, vou contar aqui uma história de quando eu era criança, mas é uma história maravilhosa. É fofinha, na verdade. Existia aqui em Brasília uma TV local, como existia em várias outras cidades, que chamava TV Brasília. E nesse canal local passava um programa infantil que chamava Carrossel, que obviamente o Gustavo vai lembrar. Uhum. E cara, Carrossel pra gente era o máximo, assim. A gente não via Carrossel e achava fuleiro comparado com um Balão Mágico. A gente achava maneiro igual. Só pra contextualizar a Leila aqui, porque deve existir a mesma coisa no Ceará. Era um programa de auditório local, gravado localmente. Entendeu? Era tipo um programa. Tipo um programa da Mara, da Xuxa, coisa assim. Não é o Carrossel do... Não, não é a novela Carrossel. Cirilo. Não, não é a novela Carrossel. Era um programa de auditório, tipo da Xuxa, que tinha uns personagens. E eles faziam brincadeiras com as crianças, passava desenho, coisa assim. Só que ele era gravado localmente, ele era produzido localmente. Isso. Então aquele típico programa de TV local, sabe? Só que ele era infantil. Isso tudo é verdade. E era muito fuleiro, assim. Então tinha uma personagem que se chamava Purpurina, que era um lindo ente da natureza que fazia arte. E era só uma mulher com meia calça verde, entendeu? E que ensinava a fazer arte com danoninho, sabe? Exato, muito fuleiro. E aí tinha uma que a gente achava linda, que se chamava Carranquinha. Carranquinha. Se a Carranquinha era linda... Pois é. É que nome escroto, né? É aí que a gente vai caminhando pra onde tava. A Carranquinha era linda, ela tinha dois corações pintados na bochecha com um batom, provavelmente. Mas a gente achava ela maravilhosa. E ela usava trancinhas. E tinha um cara que tocava teclado, que era o Espertinho. Uhum. Hoje eu tenho certeza que ele era um professor de educação artística que fazia um bico no programa Carrossel da TV Brasília. Uhum. Ele tocava teclado, mas assim, era fuleiro de ruim. E ele era um rato. Ele era um rato, se chamava Espertinho, como eu disse. Ele era um cara usando uma roupa de rato, sabe? Tipo um capuz de rato. Uhum. Ele usava um capuz de rato e uma capa vermelha, que não tinha nada a ver, uma capa de cetim, assim, escrota. E ele gravou um disco que chamava A Cobra Banguela, a história da cobra banguela que não morde mais ninguém, está toda amarela. Qual que é o problema dessa emissora em ser coerente com alguma coisa da vida real? Era a TV Brasília. Até TV aqui Brasil. Não teria como mentir, porque a TV era isso mesmo. Tudo isso aí é absolutamente verdade e eu lembro da música. Isso. E assim como tinha a Carranquinha, que era a personagem bonita, tinha uma bruxa que se chamava Danadinha, que era feia, porque era uma bruxa. Não sei se na vida real ela era feia, porque ela usava maquiagem, eu não conseguia julgar. E justamente um dia, a gente chegou aí nesse programa, mas um dia a gente não estava nesse programa, a gente estava passando, sei lá, perto dos estúdios, e apareceu a Danadinha do nada. Nossa. E meu pai, que é um cara bizarro, como a gente já comentou aqui outras vezes, um cara absurdamente expansivo, que as pessoas enlouquecem com a presença dele, ele virou e falou assim, você quer uma carona? Aí a gente começou, não, Márcio, não dá carona pra ela, é uma bruxa, puta que pariu, não dá carona pra ela. Aí ele falou assim, entra aí. Aí ela entrou. E aí eu... Era o equivalente brasiliense a dar uma carona pra Cuca. Isso. Mano, era uma carona pra uma bruxa. Que a gente não fazia a menor distinção se ela era bruxa ou não. Eu tinha tipo uns 4 anos. E por consequência o Gustavo tinha 5 ou 6. E aí a gente colou no vidro e travou. Travou. Aí ela entrou, a gente não conseguia falar nada. Aí ela entrou, olhou pra gente, riu e começou a conversar com meu pai saiu dirigindo, sei lá, perguntou pra onde ela ia, e aí a gente começou a chorar, escrotamente, porque tinha uma bruxa no carro, e meu pai deixou ela em algum ponto, assim, a viagem não foi longa, mas também não lembro, assim, porque o trauma, meu cérebro procurou deletar, ele manteve isso, mas o trajeto, meu cérebro deletou pra eu poder viver, entendeu? Senão eu teria morrido. E foi muito traumatizante e muito fofo e divertido. Eu achei que, do jeito que o Guga tá rindo, achei que o tempo inteiro ele estivesse junto. Eu tava esperando a hora que você vive sozinho isso. Então... A existência desses personagens todos, realmente, eu confirmo. É, não teria como negar. E a Danadinha era a Cuca, era o equivalente da Cuca pra qualquer criança brasiliense nos anos 80. Eu acho que essa história é verdade. Eu acho que é verdade. É que o detalhe que eu me peguei, ele já me disse que é verdade. Posso estar errada, posso me fuder depois, mas eu vou confiar nele. E qual é o detalhe? O detalhe é que o Rafa contou sem espaçamentos, como eu e o Guga contamos. Sei. O espaçamento do pensamento para mentira, porque nós, que somos sociopatas, a gente fala, né, a gente pensa no que vai falar na próxima frase e tal. E o Rafa contou muito coerente, muito, num flow muito natural de quem estava apenas trazendo de novo aqueles acontecimentos. Você usou uma técnica Lie to Me. É. Foi. Boa, boa. Rafael. Sim. Que carro era esse? Oi. Ah, cara, eu realmente não lembro qual era o carro. Eu não lembro, mas pela época devia ser a Caravan. Mas você lembra se o carro era uma perua ou se ele era um sedã? Eu lembro que ele não, só tinha duas portas. Não, todos os carros só tinham duas portas nos anos 80. É, porque eu colei no vidro sem medo de cair pra fora. Ah, foi no vidro lateral do carro que você colou? No vidro lateral que a gente colou, oposto, assim, ela sentou no banco do carona, a gente se esmagou no vidro atrás do banco do motorista. E se tivesse aberto esse vidro, mesmo que fosse aqueles que abrem, assim, só uma basculante, a gente teria saído por ele. Ela tirou o chapéu? Ela tirou o chapéu. A gente viu ela sem chapéu e isso teria sido muito assustador. É, porque ela não conseguiria entrar no carro de chapéu, né? E ela não tinha uma vassoura? Não. Ela tava sem vassoura? Sem vassoura. Acho que a vassoura era parte do figurino que ficava nos estúdios da TV Brasília. Ou era de fato uma vassoura da limpeza do... É, o que... Eles usavam pra limpeza... É mais provável. É. Por isso que ela não podia levar. É, e se ela tivesse vassoura, ela teria ido voando. Eu acho que é verdade também. É tipo a história que você lembraria. É verdade, tudo verdade. Yeah! Então, pô, eu marquei um ponto. Agora a Leila tá com 2 pontos, eu tô com 1 ponto e você tá com 2 pontos, Rafael. Putz. Leila, sua segunda história, vai lá. Essa aqui eu acho muito boa. Tem um aplicativo que chama Be My Eyes. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar, é um aplicativo que ele terceiriza olhos pra pessoas com deficiência visual. Uhum. Então, é tipo uma espécie de Skype global em que cegos se cadastram com seus celulares de acessibilidade. E pessoas não cegas se cadastram também para ajudar. Então eu recebo uma chamada de algum país, e aí é por áudio e vídeo, se o rapaz, né, sempre áudio e vídeo, se o rapaz quiser. Uhum. E ele pede ajuda, às vezes, para ler um livro de receitas, ler um livro-livro, ou um rótulo, enfim. E eu acho que ao todo do Be My Eyes eu recebi umas 4 chamadas, porque tem muito mais pessoas voluntárias do que cegos no mundo. Uhum. Estava eu lá no, na agência, no trabalho, à noite, na minha bancada, ao lado de algumas pessoas. E aí toca o Be My Eyes, assim, eu me sinto muito foda usando o Be My Eyes. Aí eu atendi, porque eu queria mostrar para as pessoas do lado que eu era uma pessoa solista, que eu era uma pessoa voluntária. E aí era de Portugal a ligação, então eu não precisava usar inglês. Yes! Aí o português cego falou assim: olá, tudo bem? Eu gostaria de uma ajuda, eu estou fazendo malas e eu preciso saber o que eu estou colocando na minha mala. Aí eu, pois não, pode falar, pode mostrar. Aí ele ligou o vídeo e eram sachês. Sabe sachês de amostra grátis? Uhum. De produtos de beleza? Sim. Muitos sachês que ele me mostrava. Então ele me mostrou o primeiro e aí ele disse: eu gostaria que você me dissesse o que é isso que tem no rótulo. Aí eu falei: pois não, isto é um shampoo. Uhum. Aí ele: ok, obrigado. Aí ele guardou o shampoo. E isso aqui? Que? Falei: isto é um condicionador. Ok, obrigado. Isto? Isto é outro shampoo. Legal? Isso, um hidratante. Gente, 15 sachês. Um hidratante e condicionador e sabonete. E aí eu comecei a achar que era muito sachê pro cérebro. Aí eu pensei, sei lá, ele vai viajar pra um país, vai ficar 30 dias lá, vivendo de sachê na cabeça. Tudo bem. Aí veio um sachê, e era diferente desse. E aí o rótulo desse sachê diferente trazia uma palavra de baixo calão. What? Agora, eu não estou lembrando qual que era a palavra. Uhum. Era tipo uma expressão, o nome do produto. Mas era tipo assim, me chupa. Tipo isso. Uma grafia tipo assim, me chupa, SH, sabe? Assim. E aí ele colocou o rótulo. Aí ele falou assim, e este aqui? Só que aí eu estava ao lado de pessoas do trabalho. Aí eu falei assim, este aí não é shampoo. Aí ele, e é o quê? É condicionador? Eu falei, não, não é condicionador. É hidratante, sabonete? Não, nem hidratante, nem sabonete. Aí ele, então o que é? Aí eu, ah, não, o que diz? Aí eu, diz que não é shampoo. E ficou nisso. E aí, até o momento que eu me levantei e fui até a copa, ele queria muito saber o que estava escrito. Aí eu falei, é um produto que eu não sei o que é. Ele, então o que diz o rótulo? Aí eu falei, me chupa. E aí ele falou, ok, obrigada. Até hoje eu não sei se era uma pessoa me trolando. Uhum. Ou se era um cego mesmo. Porque ele, não, ele se manteve sério até o final da ligação. E é isso. Eu tava achando que essa história era mentira até o momento que ele perguntou o que era e você falou, não é shampoo. Porque isso é a típica coisa que você faria. Era uma história ok, era uma história, sei lá, comum. Quer dizer, não é muito comum, mas era uma história que poderia ser comum. Era uma história que poderia ser de qualquer pessoa. Mas no momento que ele tava obrigando você a falar uma expressão de baixo calão no meio do trabalho, ele passou a ser uma história típica da Leila. Nossa, tô lisonjeada. É a típica enrascada que você se envolve. Sempre. Histórias de desgraça, né? É. Eu tenho perguntas ainda. Pode fazer. Como era esse sachê me chupa? Eu falei me chupa, é um nome fantasia. Eu sei. Não eu sei. Era me chupa a palavra, mas era tipo por aí. O sei. Sachê era vermelho. Parecia um degradê de ketchup com indo pro roxo, assim. E realmente não falava na frente, como os outros sachês, não falava. Shampoo, condicionador, creme, não sei o que, hidratante. Ele tinha esse nomão estourado e o fundão vermelho, parecia um, de verdade um ketchup. Tanto que uma das coisas que eu falei na hora pra ele foi, eu acho que é um ketchup. Não, talvez seja de comida. E aí ele queria saber o que dizia o rótulo. Filho da puta. Mas era isso. Mas era, então era líquido o que tinha dentro do sachê, não, não era um sachê todos, sólido. Todos os sachês, todos tinham mais ou menos o mesmo tamanho, que era uns 17 centímetros, tipo isso. Eu acho que é verdade. E ele tava tipo num hotel? Ele tava saindo de um hotel ou ele tava em casa? Era uma casa. Peraí, gente, que eu tô com vontade de rir, que eu tô ficando nervosa. Quando aí eu entregou, rio, hein? Eu fico nervosa, eu rio. Ele tava num lugar fechado, tipo uma casa barra hotel. É que assim, a câmera fica focada no produto, né? Na mão dele, não dá pra ver um panorama total. Tá bom, agora eu acho que é mentira. Você se enrolou demais. Eu acho que é verdade. E sabe por que eu acho que é verdade? porque você chamou o cara de filha da puta. Então você tem raiva dessa história até hoje. E se você tem raiva é porque você viveu essa história e não porque você inventou ela agora pro programa GugaCast, que seria uma honra. Sai. Posso revelar? Vai lá. Mas antes vamos falar de cuscuz, Coringa. Não, brincando. Não, vamos fazer isso. Boa ideia, boa ideia. Mas antes, vamos falar da camiseta do Senhor Los Angeles. Que é o maior mentiroso desse podcast e tem agora sua própria camiseta em mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Muito que bem. Agora sim, vai lá, Leila. Gente, é verdade. É verdade? Oficial, eu usei o artifício da risada de nervoso pra conseguir confundir alguém. E funcionou. Funcionou, tá vendo? Eu sempre uso os truques. É uma sociopatia mesmo. Caramba, você é um profissional, Leila. Eu subestimei você demais. Aqui no... só dá eu no poker. Aí, mentira, nem sei jogar. Ou não. Aí... mas é real, cara, é real. O cego me ligou lá do trabalho, toda felizinha, querendo me sentir melhor comigo, sendo altruísta. E aí, o cara me fez ler uma caralhada de sachê. E eu desconfio até hoje que era tudo igual. Que ele, sabe, se ele mostrava e tirava, mostrava de novo. Era sacanagem. Shampoo. Agora é shampoo ainda. Ainda é shampoo. Condicionador, shampoo. E aí, depois disso tudo, eu tive que ler a porra do, sei lá, me chupa. Eu, de fato, não lembro qual que era a baixaria, mas era bem baixaria. E era, sabe, eu falando uma baixaria, a palavra. O cara deve ter ligado até cair no Brasil pra trollar brasileiro. Então o Rafael tá na frente agora. 3 pro Rafael, 2 pra Leila, 1 pra mim. Vou contar a minha próxima história. Uma vez, eu tava na escola, quando eu tava no segundo grau, eu era muito ruim de química. Eu era muito ruim de muitas coisas, mas especialmente de química. Química era a matéria que eu me saía pior. E existia um momento na aula em que a professora mandava você fazer uns exercícios e você podia ir até a mesa dela pra ela te ajudar. Você tentava fazer o exercício e ia lá pra tirar dúvidas, entendeu? Ok. Uhum. Era uma professora muito legal, a professora Kátia. E tinha um monte de gente em volta da mesa. Sabe quando tem vários alunos em volta da mesa do professor e ela ajudando vários, assim? Aí eu fui e me coloquei em volta da mesa dela também, porque eu tava aguardando pra poder tirar uma dúvida. E nisso, eu vi no diário dela as notas do último teste que tinha rolado. E minha nota era 0. Nossa! Não só porque eu era muito ruim, mas porque eu tinha faltado o teste. E tava lá escrito 0, 0,0, sabe? Tá. Eu sabia que eu ia ter tirado 0, porque eu não tinha ido no teste, eu ainda tava me preparando pra pedir pra poder fazer uma prova substituta e tal, mas eu não sabia nada da matéria, então por isso que eu não tava muito me preocupando. E aí, quando eu vi, tava lá o diário dela, aberto na minha frente, com uma caneta Bic azul em cima, e a professora olhando pro outro lado. E aí, eu sorrateiramente peguei essa caneta Bic azul e fiz um tracinho do lado do zero, e minha nota virou 10. E instantaneamente, você vê como são as obras de Deus, né? Instantaneamente, eu tirei 10 num teste que eu então tinha tirado 0. E eu não sei como eu tive o sangue frio, porque eu jamais faria uma coisa dessa. Imagina se ela tivesse virado na hora que eu tô escrevendo no diário dela. Ia ter sido uma merda. E outra, eu tava de frente pra turma toda, várias pessoas viram eu fazendo isso, e eu só confiei na ideia de que ninguém ia me dedurar. E eu fiz, e outra coisa que eu até hoje fico impressionado comigo mesmo. Eu tive cuidado de fazer só um tracinho, sabe? Um, que é só um traço, sem você fazer uma voltinha nele e tal. Porque senão eu ia me enrolar, ia, sabe, não ia sair com a letra dela. Como é só um tracinho, não dá nem pra ver. E aí foi isso. E eu tirei um 10, e por causa desse 10, eu consegui passar de ano em química. Não teve justiça dos homens? Não, não. Até hoje. Rapaz. Depois disso eu passei no vestibular, tirei um diploma, e até hoje tá lá no meu currículo esse 10. Então fala aqui pra ela, vem pra cá, Cátia. Se ela estiver ouvindo, foi mal, professora. Tava ali na minha cara a oportunidade e... Ele era ninguém menos que Albert Einstein. Tinha outro 10 no diário? Eu não lembro. Tinha umas meninas que sempre tiravam 10, mas eu não lembro se tinha outro 10 no diário. Em quanto tempo se deu a ação? Em segundos, questão de segundos. Não, eu quero números. Não, foi muito rápido. Eu sentei, fiquei ali um tempo esperando, enquanto ela tava atendendo outras pessoas. Aí eu vi a oportunidade e imediatamente eu fiz. Eu não fiquei um tempo pensando, vou ou não vou? Eu só fiz. Se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Eu sei lá o que me deu. Eu, não é o tipo de coisa que eu faço normalmente. Eu só fiz e deu certo. Alguns segundos, pode ser 25, pode ser 5. Deixa eu testar aqui. Peraí, eu vou pôr uma caneta aqui na minha frente. 3 segundos. 3 segundos. E o que que você fez com a caneta depois? Pus exatamente onde ela tava, em cima do diário dela. A caneta era da professora. Era uma caneta azul da Bic. Eu tenho meu veredito. Eu também. Quer começar ou você quer que eu comece? Eu quero começar. Vai lá. Eu acho que é verdade, porque... Primeiro, porque todos nós aqui viemos com uma... Pelo padrão de comportamento, viemos com uma verdadeira e com uma falsa. Essa seria a verdadeira. E porque também o Guga seguiu o protocolo de lembrar rapidamente das ações. É uma coisa extremamente factível. O Guga não gostar de química é uma coisa muito possível para os fãs de Taylor Swift. E... Eu senti um preconceito absurdo entre nós, Swifters. Não, não é. Não é que eu sou fã de Taylor Swift. Vários de nós gostam de química. Eu fui para a Olimpíada Brasileira de Química chutando e colando. E eu fui para segunda fase. Não é uma coisa que entra na gente. Não sei. Mentira, nem tinha Taylor Swift na nossa época. Mas eu acho que é verdade pelas essas duas coisas anteriores. Tá bom, eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira porque toda vez que a gente fala sobre coisas erradas aqui no GugaCast, a gente faz um disclaimer. A gente já falou que não é legal ficar enchendo a cara o tempo todo. Já criticou um leitor que saiu do restaurante sem pagar a conta. Então a gente sempre tenta mostrar que mesmo que a gente leia e ria de coisas erradas, elas são erradas. Tipo zoar a Wikipedia. Também não faça isso. É, tipo zoar a Wikipedia é errado. E o disclaimer que o Gustavo fez foi muito curto. Eu acho que se ele tivesse feito isso mesmo, ele faria um disclaimer maior. Mas como agora ele vai declarar que é mentira, o disclaimer vai estar feito já. Quem será que vai vencer? A família que o conhece? Ou a experiência? Cara, eu fico impressionado com a experiência, porque a Leila não perdeu nenhum até agora. Ela tem umas técnicas, cara, que eu fiquei... Esse jogo foi feito pra ela. Ainda bem que eu tive essa ideia. Cara, melhor ajudar pra fazer isso aqui quando tiver churrasco aqui em casa. Então... É muita sacanagem. O Alexandre Maroni vai chegar com 20 jogos de tabuleiro na nossa cola e a gente vai jogar um jogo que é só a gente ficar falando. As always. Então, é verdade, isso realmente aconteceu e eu contei a história como ela é. Teve uma coisa que vocês não se tocaram, que é como que a professora não estranhou o fato de um aluno que normalmente tira notas baixas, de repente tem um 10 no boletim. Porque ela era Kátia Cega. Uou! Não. Não, a gente chamava ela de Cachaça. Caralho! Ela era muito maneira. E é porque no bimestre anterior, todo o curso de química tinha sido sobre energia nuclear. E eu fiz um trabalho sobre energia nuclear e eu me saí super bem. Porque eu, na verdade, levei o filme lá o dia seguinte pra todo mundo assistir e fiquei falando o que aquilo acontece. E todo mundo adorou, foi incrível, porque foi um ótimo entretenimento. E eu tinha tirado uma nota muito alta por causa desse trabalho. Então, não achou muito estranho eu ter um 10 ali. Fazia sentido. Embora o normal seria eu ter um 0. E com isso eu passei de ano. Muito bem. Muito bem, seu danadinho. Tá 3-3-1. Agora ela pode te passar. Você tem que enganar ela. É isso aí. Bom... É o seguinte, eu sempre fui muito zoeiro, né? Eu sempre achei engraçado ficar zoando as coisas e tudo mais. E principalmente fazer piadas comigo mesmo, né? Uhum. É, sempre dizem que a comédia é uma forma de autocomiseração e deve ser mesmo. O fato é que quando eu fiz 24 anos... Parabéns pelo uso da palavra comiseração. Autocomiseração. Quando eu fiz 24 anos, eu resolvi fazer uma festa toda cor-de-rosa, para mim mesmo. E foi muito interessante, porque... Eu botei uns panos rosas, assim, fiz um bolo cor-de-rosa. Quer dizer, comprei um bolo cor-de-rosa, porque eu não sei fazer bolos. Fui numa loja de material de festa, de artigos para festa. Uhum. E chegando lá, eu pedi uma vela de 2 e uma vela de 4. Porque eu não queria dizer que era uma vela de 24. Uhum. E aí a pessoa ficou achando que eu tinha duas filhas. Uhum. Isso foi bem engraçado. E aí chegou no dia da festa, eu tava lá me divertindo. As pessoas não conseguiam me zoar por eu estar fazendo 24 anos, porque eu já tinha me zoado totalmente. Mas eis que os meus colegas da faculdade falaram, tem uma surpresa. E aí chegou um carro e tinha um Gogol Boy. E eles botaram uma música e o Gogol Boy ficou lá dançando, se esfregando em mim e tal. Eu fiquei sem graça, eu queria entrar na brincadeira, me esfregar no Gogol Boy, mas eu não tive a manha. Aí eles ganharam e eu perdi essa. É bem difícil porque ao mesmo tempo em que seria muito típico dos seus amigos fazerem uma festa pra você com Gogol Boys, isso custaria muito caro. É uma piada muito cara, entendeu? Também concordo. É logística. É, eu queria muito poder mandar mariachis pra sua casa quando você fizer aniversário. O dia que tiver um trio de mariachis em Brasília, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Tomara. E eu vou pagar pelo full show, 4 horas. e eu vou cantar Cielito Lindo com eles. A história da festa, festa cor-de-rosa, não sei o que, é muito a sua cara. Mas a história do Google Boy, eu acho que não... Quem pagou esse Google Boy? Os caras se cotizaram pra pagar. Quem ligou pro Google Boy e contratou? O Fabian. Eu não sei quem é Fabian. Onde foi isso? Foi na casa dos pais da Emília. O Google Boy chegou na hora? Eu não sei que hora que tava marcada, eu soube a hora que ele chegou. O Google Boy ficou amigo da família da Emília? Não. É mentira. Ok. Eu tenho veredito já, principalmente com base nas suas perguntas. Então pode falar. Eu acho que é mentira, porque ele certamente teria ficado amigo da família da Emília. Eu acho que é mentira, porque, eu falei dos padrões e aí ele pegou outra de mentira. Dois. Meu Deus, cara. É muito profissional. Que é Darren Brown. Quem ia ter pensado nisso? Dois, concordo total com você sobre a logística e financeiramente. Isso é uma brincadeira muito... Essa coisa do problema com o número 24, acho que você não teria. E a associação com a cor rosa. E acho que você começou a responder o Guga demorando muito na... Caramba, Leila. Sério? Na primeira palavra, quando você falou assim, ó. Você tá totalmente na carreira errada. Eu vou pro FBI. O Guga falou assim, quem ligou pro Google Boy? Você falou, foi Fabiano. Foi na casa de quem? Na casa do Flan. Então, por tudo isso, eu acho que o troféu é imprensa. Não, eu acho que você tá mentindo. Caraca, eu não sei mentir mesmo. Vocês dois estão certos. Uou! Ok, então eu fiz 3 pontos, empatei com você, 4 pontos pra Leila. Parabéns, cara. Parabéns, Leila. Quem diria que nesse jogo a gente ia encontrar esse talento? Isso. Mas, eu preciso dizer, o negócio da festa era tudo verdade mesmo, só não teve Google Boy. Eu saquei a história. Você pegou uma história verdadeira e enfiou uma mentira nela pra ficar mais fácil de contar. Sim. Não foi, Leila? Você viu que eu conduzi? Eu conduzi o Rafa a contar, não sei se eu conduzi, mas ele certamente tinha uma verdadeira, e aí eu falei que todo mundo tava contando verdadeira mentirosa, ele chegou a vez dele e falou mentirosa também. Só pra contrariar. Você tá demais na carreira errada, Leila. Sabe que eu recebi aqui uma vez um recrutamento do FBI? Isso não é mentira, é verdade. Gente, olha, tamo bem procurando. Não, não é isso. Não foi direcionado direto pra mim, assim. Foi tipo um mailing que caiu no meu LinkedIn. Porque na área em que eu moro, o FBI está recrutando pessoas que têm curso superior e coisas assim, entendeu? E eu fiquei, caramba. Gente, it's a match. Não, quem sabe, né? É, mas não podem ser estrangeiros, então... Ah. Na verdade, você pode ser estrangeiro, mas você tem que... enfim, eu não me qualificava especificamente pro que eles estavam pedindo. Mas, senão eu teria certamente entrado, só pra ver como é a entrevista. Sim, não já é? Canta a bola pros brothers. Pois é, não, porque se você fosse na entrevista do FBI, entrevista de emprego do FBI, aí você vai lá. Aí o cara pergunta assim, conta a sua carreira. Cara, você já não sabe? Porque senão eu tô no lugar errado. É? Pode crer. Se o FBI for bom mesmo, eles vão ouvir o GugaCast e vão me achar. Então, você vai chegar pra entrevista pra quê? Eles sabem a minha senha. A entrevista é só pra você dar o consentimento de que eles vão saber tudo sobre sua vida. Sim, é o termos e condições do usuário. Ou então talvez a entrevista seja no polígrafo, né? Enfim. Tá aí uma carreira que você pode pensar um dia na vida, Leila. Que bom. Antes da gente ler as histórias, eu quero contar pra vocês sobre essa coisa incrível que aconteceu na nossa vida, que foi o programa de assinaturas do PicPay. É. Sim. Vocês sabem que, pra que o GugaCast existisse, foi necessário existir o grupo secreto do GugaCast, onde assinantes têm conteúdo exclusivo todos os dias. Todos os dias úteis. Vem vantagem. Somente em dias úteis, de acordo com a legislação combinada de Miami, São Paulo e Brasília. Meia-noite conta como dia anterior ou posterior, a depender da agenda do Caio. Sujeito a condições de disponibilidade, em caso de permanência dos sintomas, um médico deverá vestir-se de zebra. Isso é talento. Então, tudo que você precisa fazer é entrar em picpay.me/gugacash. Você vai lá pro aplicativo do PicPay, você vai procurar por GugaCash, você vai assinar o plano de 15 pratas, e aí você vai pedir pra entrar no grupo secreto do GugaCash lá no Facebook, e pronto, você tá dentro dessa bolha maravilhosa, onde tudo é lindo, tudo é alegria, e tem GugaCash todos os dias úteis. Além disso, se você é um criador de conteúdo também, olha aí, Leila, Olha aí o que você tá perdendo. Se você é um criador de conteúdo também, você também pode criar o seu próprio grupo lá e usar também o sistema de assinaturas do PicPay para receber assinaturas. É só você ir em assinaturas.picpay.com e você pode ir lá criar seus objetivos, criar suas metas, criar os seus planos de assinatura. E o mais legal de tudo isso é que você passa a usar o PicPay, cara. O PicPay é demais. Você pode usar ele para pagar Steam, você pode usar ele para pagar boleto. Tem um monte de features incríveis do PicPay como meio de pagamento. E tem uma coisa que eu acho demais, que de vez em quando vem umas promoções de cashback. Ele fala assim, ó, se você usar o PicPay para isso aqui, você ganha mais R$10, você ganha mais R$5, você ganha mais R$15. E se você usar o PicPay para assinar o Google Cash, você ganha de cara até R$10 na sua carteira. Então vai lá, Rafael, faz a música da caixa aí. Vem pra bolha você também. Vem! Que magnífico! Mandem pra gente histórias de dentista, histórias de namoro, relacionamento, desilusão amorosa, que a gente vai ler no Dia dos Namorados de um jeito muito maneiro, ou histórias de Copa do Mundo, porque a Copa tá chegando. O Brasil vai ganhar. É o ano do Hexa. Hexa na Rússia. Coloca o tema da história no subject do e-mail. Fala se é pra gente ler o seu nome ou não. Se você quer mostrar pros seus amigos que a gente leu o seu nome, fala, porque senão a gente vai trocar seu nome pro Arnaldo. E é isso. Agora sim a gente pode começar a ler as histórias. Quem começa? Eu começo. História de casamento número 1. Saudações, Guga, Rafael e Caio. Meu nome é Roberto Pinheiro, tenho 38 anos e moro perto de Cleveland, em Ohio. Essa história aconteceu em setembro do ano passado no casamento do meu cunhado, que ocorreu em Anaheim, na Califórnia. Como só 3 pessoas que sabem falar português participaram da festa, e uma tem um pouco mais de 3 anos de idade, tanto faz se quiserem manter ou substituir os nomes. Então a gente vai manter. Vamos manter. Só vou fazer algumas sugestões de nomes para alguns personagens por motivos óbvios, que vão ficar mais claros no decorrer da história. Antes de eu continuar com essa história, eu queria pedir para as pessoas, como o Roberto, que não mandem histórias em PDF, porque aí a gente tem que copiar e colar na pauta e fica muito zoado. É um desafio ficar lendo porque não copiou direito para o documento que a gente usa. Tá horrível isso. É. Então, continuando aqui, ele fala o seguinte. Deixa eu contextualizar a história um pouco. Como o Caio, eu também cresci no interior de São Paulo, bem antes, nos anos 80. Era aquela vida de brincar com os amigos no quintal de casa, subindo em árvore e jogando bete e beisebol com um manga, que fazia uma sujeira danada e deixava minha mãe puta da vida. Jogar beisebol com manga é excelente. Beisebol com manga é foda. Caralho. Lembro de quando criança ir muito nas matinês de carnaval e dia das crianças no tênis clube da cidade. Era uma ocasião especial. A molecada tomava conta do salão de festa do clube, que era sempre considerado um lugar super chique. Em retrospecto, era bem brega, mas eu lembro com carinho do lugar. Era todo envidraçado, e em dia de festa, eles colocavam um biombo branco logo na entrada, com os tecidos de seda e umas flores para enfeitar. Era uma vida simples, sem muitas frescuras, assistindo às tosqueiras no SBT de manhã, que passava séries falando sobre o fim do mundo, como V, Logan's Run e Ark 2, entre um Tom e Jerry e outro. Mas isso já faz muito tempo. E agora casado e com um filho pequeno, achei que essas lembranças tivessem ficado no passado. Eis que começa a nossa história. O meu cunhado estava se casando na Califórnia. A noiva dele era filha de um casal de imigrantes do Vietnã. Logo, o casamento e a festa iam ser típicos. Ele parecia não estar muito contente com os preparativos, principalmente porque os futuros sogros contrataram a banda para o casamento e escolheram um restaurante vietnamita em que a festa ocorreria, claro. Até aí, não sabia muito bem o que esperar. O meu cunhado é um cara gente boa, mas um pouco too cool for school. Too cool for school é um cara legal demais, né? É um cara descolado demais. Descolado pra escola. Sim, descolado pra escola. Eu, Jeca do interior. Muito bom, Gustavo. Parabéns. Eu devia trabalhar na Play Art. Isso. Eu, Jeca do interior, acho que a metade das coisas que ele reclama é pura frescura. Mas até aí eu tava mais preocupado em sobreviver ao voo de 4 horas até a Califórnia com meu filho de 2 anos e meio na época. A cerimônia de casamento, existe uma dica para você sobreviver a voos de 4 horas com criança de 2 anos, desde que elas usem chupeta. A dica é a seguinte, você pega a criança, depois que decolou e tudo mais, quando puder soltar o cinto, você pega a criança, abre o ventiladorzinho do avião, onde sai aquele arzinho, pega a chupeta da criança, põe embaixo do arzinho e põe de volta na boca dela. E ensina ela a fazer isso. Aí ela fica fazendo isso pelo tempo do voo. É excelente. Como assim? Pra chupeta ficar gelada? A chupeta fica gelada, é. Ela seca assim e fica gelada. É assim e aí que ele transporta põe no virose. É, você tem que escolher o que você quer, né? Uma virose ou um sossego no voo? É, faz muito mais sentido mesmo. Cara, o casamento da Leila foi em Fortaleza. E a gente teve que voar até lá e são 3 horas de voo também. Fortaleza é basicamente a Califórnia brasileira, né? Sim. E a gente teve que voar até lá. E tinha um maluco que esse cara tava sofrendo com o bebê no voo, cara. Esse cara, obviamente, era um recém-pai. Ele tinha acabado de se tornar pai. A criança era bem nova. E, cara, esse cara andava de um lado pro outro, ia no banheiro, não sei o quê. A criança chorava, o cara tinha uma cara de desespero. Ele parecia o Seth Rogen, sabe? Era a cara do Seth Rogen. O Seth Rogen se fudendo no voo. E aí, quando a gente chegou no casamento da Leila, quem tá lá? Seth Rogen. Com a criança toda arrumadinha. Gente, quem será? Ah, é um amigo do Ken aí que parece Seth Rogen. Deve estar aí, olha aí nas fotos. Eu já sei quem é. Ih, rapaz, ele ouve, hein? E aí, Seth Rogen, tudo bem? Beijo pra você. Beijo pra você. Truque da chupeta. Usa o truque da chupeta a próxima vez. O menino deve estar grande já. Quanto tempo faz já? 2 anos? É, vai fazer 2 anos. Continua aí, Rafael. Continuando. A cerimônia do casamento seria na casa dos pais da noiva. A arquitetura das casas em Orange County é bem parecida com a do Brasil. Logo, a vizinhança até que era bem familiar aos meus olhos, tirando o cheiro de maconha vindo da casa de um vizinho, que felizmente o pequeno não perguntou que cheiro esquisito era aquele. A cerimônia em si foi interessante. O vestido da noiva é vermelho ao invés de branco. O casamento tem um amigo da família servindo de mestre de cerimônias. A mestre de cerimônias explicava o significado de cada etapa da cerimônia e cuidava para que os discursos dos pais da noiva e do noivo não fossem muito longos. Bom, até aqui nada demais, mas aí chegou a hora de ir para a festa. Quando chegamos no restaurante do lado de fora, eu não dava nada. Era um prédio sem muita distinção dos demais, no mesmo strip mall. Mas assim que eu cheguei na porta, carregando o pequeno no colo todo arrumadinho, de gravata clip-on e calça social, foi uma surpresa. Lá estava o biombo branco com os tecidos de seda. Parecia que eu tinha entrado numa máquina do tempo. Lá estava eu, depois de quase 30 anos, numa versão do velho salão de festa do tênis clube de Marília dos anos 80. Era quase igual, com suas paredes brancas iluminadas com aquela luz neon roxa, as cadeiras de plástico transparente. Tava tão igual que fiquei achando que se eu colocasse a mão no bolso, ia achar uma serpentina da época das matinês. Na hora pensei, opa, a festa promete. Mas o que aconteceu depois foi melhor do que eu esperava. A banda ainda não tinha começado a tocar, mas já tinha um playback. Assim que eu pus o pequeno no chão, ele correu para a pista de dança e começou a dançar sem parar. Foi demais, com aquela roupinha de festa, balançando os bracinhos como se fosse um verdadeiro roqueiro. Parecia uma miniatura do AC/DC. O problema é que ele não queria parar de dançar. Logo, à medida que a festa foi avançando, mais gente foi para a pista, incluindo uma galera que já estava meio bêbada. Eu me senti tentando salvar o Baby Groot de ser pisoteado pelos monstros na abertura de Guardiões 2. Mas o melhor vem quando os músicos já estavam prontos para começar a tocar. Começa com vários parentes e amigos da noiva que vinham até o microfone e anunciavam que iriam cantar em homenagem aos noivos. Pensei, legal, deve ser um pessoal acostumado a cantar em público, com treino de igreja e karaokê. Que nada, a galera desafinava muito, mas sempre achando que estava arrasando. Eu apelidei o pessoal de brega sem medo de ser feliz. Mas aí pensei, tudo bem, é o pessoal da família, tão emocionados com o casamento. Quando a banda contratada começar a tocar e cantar, melhora. Aí vem a cantora principal da banda e anuncia que a próxima música seria cantada por uma nova integrante da banda, que era um jovem talento. A menina começa a cantar e desafina quase tanto quanto os familiares da noiva. Comecei a perceber o padrão. Quando a cantora principal começou a cantar, adivinha, ela também cantava mal. Caralho! Muito bom. Eu fiquei me perguntando, se essa galera canta mal desse jeito, eles devem ter outro particular set of skills, né? Outro conjunto de habilidades. Aí vem minha surpresa. A cantora principal começa a organizar umas atividades e jogos com os noivos e outros casais. É só um alerta, né? Casamento é um mau momento para você fazer detector de mentiras. Colocou o noivo... É, né? Pessoal tá sem ideia para fazer o chá de panela, não faça detector de mentiras. Aí você começa a perceber por que eu não vou em casamento. É por causa desse tipo de coisa. É nada. Olha lá. Colocou o noivo e a noiva sentados de costas um para o outro e fez várias perguntas do tipo. Quem lava mais a louça? Quem pensa mais em ter filho? Como eles estavam sentados de costas e só respondendo levantando um cartão, a diversão era a reação da audiência. Meu coração cheio de memória se encheu de alegria novamente. Agora eu não só estava de volta no tênis clube. Eu também estava assistindo um domingo legal ao vivo com o Gugu Vietnamita. Excelente. Ia ser legal se tivesse estourar o balão, né? Com a barriga. Com o Van Damme. Ou a banheira do Gugu. É, a banheira do Gugu. Agora a noiva vai na banheira. Aqui dou o braço a torcer pro meu cunhado. Ele encarou a brincadeira numa boa. Mas o melhor vem no final. Na nossa mesa estavam todos os irmãos e irmãs da minha mulher e um casal de amigos do noivo. O amigo do noivo também era meio cool, né, descolado. Falou que não lembrava dos demais irmãos do noivo na época da infância, o que deixou um clima meio chato na mesa. Caraca! Mas até aí tudo é festa. Chega a hora da noiva jogar o buquê. A banda chama a mulherada para tentar pegar. Vem gente de todas as idades, ninguém fala nada. A noiva joga e uma menina de 11 anos apanha. Sempre tem isso. É porque a noiva joga sem força suficiente e a menina de 11 anos não fica atrás das pessoas grandes, ela fica na frente. Uhum. Aí a noiva joga sem força e a menina de 11 anos pega. Sempre pega. Sempre tem uma criança que pega e sempre tem um estresse. É. Ninguém pode levar numa boa, ah, que engraçado, a menininha pegou. Não, porque tem uma galera que sempre leva essa história a sério e aí começa uma briga. Não podia ser ela, é mesmo. Não é legal. Sempre tem uma galera que não leva numa boa. Eu não entendo por que que não, não... Hoje em dia a gente já manda carro pro espaço, né? Por que que a gente não faz um igual amigo secreto, faz um sorteio online. O buquê. Precisa. O desgaste. Não, nem precisa isso. Podia todo mundo pegar uma senha, né? Ou então você podia mandar a senha já no convite e no final você sorteia um número. Né? Você pega uma bola de bingo e sorteia o número de quem é o buquê. Ou melhor, como você geralmente sabe onde as pessoas vão sentar no casamento, você põe um envelope embaixo da cadeira. Uhum. E fala assim, quem tiver com o envelope grudado embaixo da cadeira vai ganhar o buquê. Aí alguém tira e fala, sou eu, e pronto. Não, aí vai dar problema, porque aí eu falo, não, essa é na minha cadeira. Vai dar problema do mesmo jeito. Vai dar. O brasileiro, principalmente, ele... Se bem que no mundo inteiro tem a cultura do buquê, né? É. Eu só respeito o Austin, o SXSW, quando desenvolveu uma solução para a questão do buquê, da noiva. Podia ter uma bazuca de buquê, né? Igual o jogo de basquete, sabe? Podia. Cara, isso é maneiríssimo. Chega o mascote. O mascote do casamento com a bazuca. Ia ser muito melhor. O noivinho, né? O mascote é um ursinho noivo. Não, tem que ser um canguru com roupa de rapper. Continuando aqui, a noiva joga e uma menina de 11 anos apanha. A Gugu vietnamita fala, ah, você não pode, você é muito nova pra casar. A Gugu arranca o buquê da mão da menina e devolve pra noiva arremessar de novo. Uma lágrima escorre no meu rosto. Ela mudou a regra no meio do jogo. Ela não é a Gugu, ela é a Silvio Santos vietnamita. A noiva joga o buquê de novo. Cai no colo da acompanhante do amigo mala da nossa mesa. A mina está nitidamente grávida, uns 7 meses. A Silvio, agora não é mais a Gugu, é a Silvio. A Silvio vem e pergunta pra ela se eles são casados. Ela responde que não. O mala não sabe onde esconder a cara. Mordi a língua pra não rir. Finalmente, fim de festa. Consegui convencer o Baby Groot a sair da festa. A contragosto, mas ele veio. Quando estávamos voltando para o carro, começa a soltar fogos de artifício. Os olhinhos dele brilham com espetáculo. Lembra que eu disse que estávamos em Anaheim? Eram os fogos de encerramento do dia da Disneylândia. Ah, que legal. O pequeno, depois de dançar e se divertir a noite toda, foi brindado na saída com um baita show pirotécnico. E olhando a cara de alegria do meu filho, depois de lembranças da minha velha infância, uma única coisa me veio à mente. Era uma frase que eu dizia muito nos meus tempos de adolescente, jogando truco e comendo churrasco com os amigos nos sábados à tarde, ao som de João Paulo e Daniel. Do caralho, velho. Bom, vou ficando por aqui. Continue com um bom trabalho. Foi uma história fofa. Encerrou decentemente. É, tá de parabéns. Sommelier de história de casamento. Tinha uma banda no seu casamento, Rafael? Não, no meu casamento era DJ. Mas eu lembro que a primeira dança dos noivos, ao invés de ser uma valsa, assim, uma parada assim, foi uma música do Patufu. Foi uma música do Patufu que é instrumental, que ninguém conhece. E você não sabe o pior, cara. Quando eu encontrei o Patufu, eu esqueci de contar isso. Porra, que triste. Ah, agora eu preciso encontrar eles de novo. Ah, você ainda vai ter uma chance, porque eventualmente eles vão estar fazendo um show aí em Brasília e não vai ter, tipo, sei lá, uma multidão querendo falar com o Patufu. É, mas sempre tem umas pessoas. É. Eu posso tentar de novo, porque eu guardei o telefone do produtor. Enfim, eu sei que o pessoal do Patufu segue a gente no Twitter. Eles seguem você no Twitter, né? Você quer que eu fale pra eles? Ah, por favor. Vou falar. Leila, você lê a próxima pra gente? Fala, Guga, Rafael e Caio. E Leila, tenho uma interessante e peculiar história pro episódio de casamento. Como acredito que nenhum dos envolvidos, exceto eu, escute esse esplendoroso podcast, não precisa trocar os nomes. Porém, adoraria se fizesse. A gente vai trocar. Vamos trocar. Meu nome é... Fábio Porchat. Tenho 32 anos, sou publicitário, E essa história aconteceu há uma década, no longínquo ano de 2008, ano em que o padre voador foi aos céus, literalmente. Que demais. Ano em que Felipe Massa quase foi campeão da Fórmula 1, perdendo o título para o Hamilton na última curva da última volta. E ano em que Rafinha venceu a edição do BBB 2008. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2008? Bom, no ano de 2008, o Gugu foi campeão mundial de skate. O Gugu Liberato? Ah? Não, o Gugu, o Rodolfo Ramos, conhecido como Gugu, foi campeão mundial de street skate. Eu queria dar esse choque em vocês. Podia ser um sonho maluco. Caralho. Que mais? Só isso? 2008 também foi o último ano do Gugu no SBT. Depois ele foi pra Record. Gente, tem a Gugupedia. Porque é a rede social do Gugu, né? Gugubu. Continua aí, Leila. Minha esposa. É, vamos chamar ela de Mia Mello. Tá. Chamar ela do quê? Mia Mello. É o nome da esposa do Fábio Porchat naquele filme do Cruzeiro. Ok. Então, minha esposa Mia Mello, na época minha namorada de alguns meses, seria madrinha num casamento que ocorreria em uma elegante pousada em uma cidade próxima a Petrópolis, Rio de Janeiro. Falei igual linha direta. Para economizar, fomos para a cidade apenas no dia do casamento e iríamos dormir em outra pousada próxima ao local da festa. A melhor amiga da minha esposa, Heloísa Perissé. Heloísa Perissé, e a única pessoa que eu conhecia no casamento inteiro, foi junto conosco. Tudo correu bem, a cerimônia foi bonita e rápida, a comida e bebida estavam excelentes, a música estava ótima. O DJ, cujo nome é Rafa, também era amigo de longa data da Mia Mello. Conforme as horas foram passando, a quantidade de álcool ingerido também foi aumentando. Em determinado momento da festa, em que todos já estavam bem calibrados, a Mia Mello quis ir ao banheiro e eu fui acompanhá-la. Como sempre, a fila do banheiro feminino estava gigante e eu, que já tinha me aliviado, lembrei malandramente que havia outro banheiro na parte externa da festa que deveria estar vazio. Parabéns pelo uso do advérbio de modo malandramente. Esse banheiro ficava num nível abaixo da piscina e para acessá-lo era preciso descer uma pequena escadaria de pedras. Eu fui para frente como um bom cavalheiro, pois caso a Mia Mello caísse, eu estaria na frente para segurá-la. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Quem caiu, na verdade, fui eu. O que será relatado de agora em diante é a história que me contaram, pois após o tombo, eu apaguei. Meu Deus. Durante a descida, eu provavelmente me desequilibrei e caí para frente. Como deve ter sido um baita tombo, eu desmaiei e abri uma ferida na minha testa, próxima à sobrancelha, e começou a jorrar sangue. Ouch. A Mia Mello ficou desesperada, obviamente, e um dos seguranças da festa chamou alguma cerimonialista para ver o que seria feito. Mia Mello, após a chegada dessa última, disse: chama o Rafa DJ, pois eu só confio nele. Na sua cabeça, faria sentido, pois o Rafa DJ estava sóbrio e ele poderia ajudar, pois é um DJ. Ele podia chegar e falar: nossa, eu tenho a música certa para esse momento. Sai da frente, eu sou o DJ. Aí a cerimonialista falou assim: o DJ? Não tem outra pessoa que a gente pode chamar? E a Mia Mello retrucou: só serve o Rafa DJ. E assim foi feito. Ele programou algumas músicas para tocarem enquanto ele estava ausente e foi ao encontro dela. Ah, bom, que susto. Achei que ele programou as músicas. Não, eu preciso. Eu tenho aqui uma setlist que é incrível. Levanta incrível. Qualquer um. É a trilha sonora de Kill Bill. É. Quando o Rafa DJ chegou, ela aos prantos pedia ajuda, dizia que estava com medo de eu morrer e dizia: eu só confio em você, me ajuda. Ele, coitado, não tinha o que fazer para mudar aquela situação. Nisso, já corria o burburinho pela festa que alguém havia se machucado. E chega na cena do acidente o pai da noiva, cujo apelido era Marcelo Rezende. Nesse momento, Mia Mello disse: Marcelo Rezende, eu só confio em você, me ajuda. Acho que era o álcool que fez alguma crise de confiança nela. E Marcelo Rezende, sensatamente, mandou alguém chamar uma ambulância. Nesse momento... Que é isso que o Marcelo Rezende faz, né? Que é o que ele faz. E da Teninha comenta. Neste momento, a festa inteira já sabia do ocorrido. Noiva, noivo, convidados, todos estavam à minha volta e à volta da minha Melo. Eis que chega um padrinho, talvez mais bêbado do que eu, e diz: eu sou o médico, deixa eu ver ele. Sentou em cima de mim, começou a estapear minha cara, dizendo: não vá pra luz, pode dar luz. Acorda, poxa. Nada de luz. Não preciso dizer que nada disso adiantou, né? O melhor é o cara dizer que é médico. Sou médico, não vai pra luz. Enquanto isso, a ambulância chegou, o circo já estava completo. Me botaram na maca, fui imobilizado, fui posto dentro da ambulância, a minha Melo foi junto, a noiva queria, porque queria ir junto também, porque ela não poderia deixar a sua amiga só naquela situação. Meu Deus. A mãe da noiva, que queria tirá-la à força da ambulância para que ela fosse conosco, conseguiu tirar da cabeça dela a ideia de nos acompanhar. Aí, ao chegarmos no hospital, a minha Melo chorava muito e foi confortada pelas enfermeiras enquanto eu segui para a emergência. Nesse momento, eu já estava acordada, porque um dos médicos saiu da emergência e foi pedir ajuda para a minha Melo, porque ele estava com um pequeno problema. Minha Melo, ao entrar na emergência, se depara comigo, dando um ataque de fúria, preso numa maca, gritando: ninguém toque em mim! Ninguém põe a mão em mim! Para minha sorte, ela conseguiu me acalmar e os médicos conseguiram costurar a minha testa. Então, eu acordo num quarto de hospital, com a minha Melo dormindo toda encolhida do meu lado, e eu pergunto o que aconteceu. Ela conta a história, eu fico extremamente envergonhado pelo que aconteceu. No fim de tudo, eu recebi alta para voltar pro Rio de Janeiro. Os noivos têm uma história belíssima sobre a festa de casamento deles. A cicatriz na minha testa ficou imperceptível. E eu e minha Melo estamos juntos, casados. Ah, que bonito. Bonito. Não tem vergonha, ele só caiu. Acontece, foi um acidente. É, seu, pra mim o ápice foi mesmo o médico. Foi o médico e o Rafa DJ. Vá pra luz, Caroline. Obrigada por lerem a minha história. Desculpa pelo e-mail longo. Continuem com esse belo trabalho. É isso. E eu tenho um epílogo. Após a minha internação, minha Melo pegou um táxi para ir à pousada trocar de roupa, pegar nossas coisas e o carro. Porém, ao entrar no táxi, ela começou a falar espanhol com o taxista. Detalhe que ela nunca teve uma lição de espanhol na vida. Fez até a corrida terminar. Até hoje a gente ri desse fato, e quando ela é perguntada se ela fala espanhol, eu aos risos prontamente digo que sim, pra depois ser fuzilado com o seu olhar. Cara, que coisa aleatória. Sim. Por quê? Sei lá, porque ela tava sob intenso estresse. E essa é a maneira que ela reage a isso. Ela começa a falar espanhol. Isso. Tem outro epílogo. Heloísa PRC, citada no começo da história, que eu tava curiosa o que aconteceu com a Heloísa. É. Bebeu tanto que dormiu no sofá da festa. O pai da noiva, vendo aquela condição, teve que alugar um quarto na pousada para que ela tivesse onde ficar à noite. Visto que eu e minha Melo saímos mais cedo, aspas. Ao acordar, ela pensou: fudeu, eu não tenho como pagar esse quarto. E saiu de fininho do quarto até passar pelo local em que era servido o café da manhã e encontrar os noivos e ter que fazer cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. E os mesmos explicarem que não tinha problema nenhum e que a conta já estava acertada, pro seu alívio. Nossa, me vejo nessa menina. É, todos nós já fizemos isso. No casamento da Leila, quando a gente foi pra Fortaleza, primeiro que, como eu falei no começo do programa, eu fiz várias dessas coisas. Teve uma hora que eu dormi. Na minha cabeça, eu dormi por 5 minutos, mas é bem possível que eu tenha dormido por 2 horas numa espreguiçadeira da piscina. E eu lembro uma hora que eu também tava conversando alguma coisa muito específica com um amigo e muito íntima dele, e na minha cabeça eu tava falando: olha, eu acho que você devia fazer isso. Mas provavelmente, olhando agora em retrospecto, eu tava falando: olha, eu acho que você devia fazer isso. Em algum momento, assim, quando a gente tava muito bêbado, e eu tava tão bêbado que eu tinha dado a volta e tava consciente de quão bêbado eu tava, Eu tava preocupado pra ver se tinha alguém filmando ainda, porque eu não queria que aquelas coisas estivessem sendo filmadas. E aí eu ficava olhando assim pra todos os lados pra ver se tinha alguém com uma câmera. Eles estão me seguindo, eles querem me filmar. E outra coisa engraçada que aconteceu é que quando eu cheguei no hotel, o quarto... Eu já contei essa história aqui, foi na vez que eu fui no hotel e tinha sangue no travesseiro. Sim. Porque não tinha mais vaga na pousada da noiva, né? E eu tive que ficar numa pousada mais distante. E era, cara, era o Bates Motel, assim, era um motel de filme de terror. E aí eu cheguei lá, cara, e tinha sangue no travesseiro, e sangue de nariz, sabe? E tinha sangue na cortina, cara. O que pode ter acontecido com essa cortina? Mataram um pernilongo na cortina. É, e foi uma merda. E aí eu saí antes e os caras me cobraram 2 diárias. Até hoje eu não consegui resolver isso. Até hoje eles me devem 2 diárias. Você sabe, não sei se você lembra ou se você chegou a ver, mas depois um casal de ouvintes foi nesse hotel aí e mandou foto. É mesmo? Eu não lembro disso não. É, eles mandaram foto. O Bates ou do casamento? O Bates, eles foram no Bates e tiraram foto do sangue na cortina e eles acham que é de pernilongo. Mas eles tiraram uma foto com a mulher do casal dizendo que realmente era na altura do nariz. Mesmo que seja de pernilongo, você não sabe de onde pernilongo chupou esse sangue aí. É, você nunca sabe. É verdade. Aliás, agora eu tenho medo de pernilongo. Eu vou ler a próxima agora. Oi, Guga, Rafael, Caio e convidado, se houver. É você, Leila. Oi. Troquem os nomes da história, por favor. São só 2 personagens que precisam de nomes, eu e meu marido. Eu me chamo... Drew Barrymore e tenho 29 anos e sou de São Paulo, mas atualmente moro na Botsuana. Meu Deus! Por quê? Por quê? Quando a gente entrevistou o Denis, nos primeiros programas do GugaCast, ele fala assim, ele foi estudar no Chipre, né? E uma colega dele da escola foi estudar na Espanha. E aí quando ela falava assim, eu tô indo fazer um semestre na Espanha, todo mundo, que legal, parabéns. E ele falava, eu tô indo fazer no Chipre. Todo mundo, por quê? Vou começar essa carta com um agradecimento. Obrigado pela companhia. Sou bióloga de campo e trabalho para uma ONG de conservação e educação numa área rural no sul da África. Por conta disso, eu moro numa barraca no meio do mato por vários meses do ano. Tô inclusive escrevendo neste momento de dentro dela e torcendo que tenha recepção suficiente para enviar e-mail. Caramba, cara, que vida incrível. Que legal. Demais. Agora eu tô achando chique e respeitando. Demais. Minha companhia diária são meus alunos, um bando de americanos de 18 e 19 anos. Eu trago um monte de podcasts para ouvir antes de dormir. Valeu pelas recomendações, Guga. De nada, a gente vai voltar com as recomendações. E eu sei que isso soa piegas, mas é reconfortante ouvir brasileiros falando groselha. A gente tá aqui pra isso. Você nunca falou groselha. É, a gente só fala coisas sérias. A gente fala de Nietzsche. É, e às vezes a gente fala que... Ou você fala, né? Que o acerola é o açaí dos anos 90. Então... É verdade. Então, na verdade, não é groselha. A gente fala de acerola e de açaí. Muitas vezes, quando eu não tenho sinal de celular ou o fuso horário não permite que eu fale com minha família ou amigos, ouvir o GugaCast me faz eu me sentir perto de casa. Foi assim que você conseguiu entrar nesse programa, aparentemente. É. Parece que eu tô conversando com amigos numa mesa de um bar desnecessariamente caro de São Paulo. Então, obrigado de verdade, vocês são meus parceiros. De nada. Bom, vamos lá. Eu trabalho com conservação ambiental, pesquisa e educação em uma ONG americana. Em agosto de 2017, eles me transferiram para uma área remota da Botsuana e me mudei para cá com meu marido, Adam Sandler. O e-mail ficou instantaneamente mais engraçado. Parte do meu trabalho é treinar alunos de graduação em como trabalhar em campo, e em setembro do ano passado, eu recebi um grupo novo de alunos para passar 3 meses no mato comigo e mais 2 instrutores, um guia local e a minha chefe. Algumas semanas depois dos alunos chegarem, minha chefe teve que viajar por uma semana. Como estávamos em campo, ela sugeriu que o Adam Sandler, que também é biólogo e professor, viesse ficar no acampamento com a gente e preenchesse o lugar de terceiro adulto responsável enquanto ela estivesse fora. Os alunos já o tinham visto antes, mas não tinham passado muito tempo com ele. Cara, isso pode ser muito um plot de um filme do Adam Sandler. Se duvidar, já é. Adam Sandler é um cara meio tímido e quieto quando ele não conhece o grupo, e leva um certo tempo pra ficar mais extrovertido. É isso que o Adam Sandler faz. É, se tivesse o Kevin James lá, né, o Robert Schneider, ele ia estar à vontade. E o Steve Buscemi. Então eu estava imaginando que a chegada dele ia ser tranquila e devagar ele iria começar a interagir mais com o grupo. Suave, certo? Não. Ele veio de carona com o instrutor local e chegou com uma cara meio esquisita. A gente precisa dar um nome pro instrutor local porque ele aparece muito. Ela que não deu a ideia de dar nome pra ele. Pode ser Robert Schneider? Pode. Tá. Ele veio de cara com o Robert Schneider, o instrutor local, e chegou com uma cara meio esquisita. Eles chegaram por volta das 23 horas, bem mais tarde do que a gente tinha previsto. Eu achei que ele estivesse meio doente porque estava com uma cara péssima. Fui abrir a porta do carro pra ele e ele virou pra mim e balbuciou: "Eu tô muito louco." Eita. Vou abrir um parênteses aqui e deixar o Adam Sandler contar essa parte da história. Isso é o que ele lembra. Podia muito ter o dublador do Adam Sandler agora, né? Podia. Chegou o dia de encontrar minha esposa no acampamento. Ela me mandou mensagem dizendo que o guia local, o Robert Schneider, colega de trabalho dela, me buscaria em torno das 14 horas. Como eu passaria a semana fora, acabei com a comida da casa ao longo dos dias e fiz minha última refeição no almoço lá pelas 13 horas. O problema é que o guia apareceu somente às 18 horas, mas até lá fiquei ansioso esperando e não tive fome. Depois de abastecer o carro, fomos para a estrada. 10 minutos fora da cidade, e ele, um cara simples de uma cidade pequena, cuja única diversão é beber e ouvir música, me diz: "Estou com sede de algo especial." E saca uma garrafa de cerveja de 1 litro de trás do banco. Caramba, Botswana Pilsen. Botswail. Ele me ofereceu... Muito bom. Isso aí é muito nome de cerveja artesanal no Rio de Janeiro. Não é? É. Botswail. Rio de Janeiro. Tudo mais eu. Ele me ofereceu uma e me perguntou se eu confiava nele pra dirigir e beber ao mesmo tempo. Ah, Robert Schneider. Aparentemente, isso é super comum aqui, e as estradas são de terra e geralmente vazias. O maior risco, principalmente à noite, é bater em algum animal selvagem, como impalas e elefantes que cruzam a estrada naturalmente. Cara, que lugar maravilhoso. Nada que eu pudesse dizer o faria não beber, até porque ele já tinha aberto a garrafa no dente. Então disse que confiava, já que ele conhecia a estrada. Naquele momento, tive uma ideia brilhante. Posso beber metade de tudo que ele tem, assim ele só fica metade louco. Então coloquei o cinto e comecei a beber. É, foi uma ideia interessante, é. Depois de tomar 1,5 litro de cerveja, admito que minha preocupação com segurança era zero. Queria mesmo era beber mais. E eis que ele saca uma caixa de vinho. Sim, uma caixa longa-vida de 3 litros. E começamos a beber. Esse vinho devia ser maravilhoso, né? Depois de 1,5 litro de cerveja, cara. Daí pra frente, minha memória são apenas flashes. Primeiro, vimos um grupo de cachorros pintados, que são super raros de se avistar. Vimos uns 4 adultos e 2 filhotes, e com a lanterna, pude ver os olhos de mais alguns no meio dos arbustos, na distância. Ele não lembra de nada, mas ele lembra que tinha 4 cachorros pintados. Imagina que loucão isso na cabeça do cara, ele devia ser totalmente Lobo de Wall Street, né? Ele... Depois, lembro de pararmos para fazer xixi na estrada, e enquanto mijava, vi um vulto preto gigante se mexendo. A uns 20 metros de distância. Era um elefante passando por ali, de boa. Cara. E depois, lembro de virmos outro grupo de cachorros pintados, de novo, super raro de avistar, maior ainda, com 6 adultos e 4 filhotes na estrada. Nossa, é muito raro mesmo, hein? A cada parágrafo, um grupo de cachorros super raro. Depois disso... Minha próxima lembrança foi acordar pelado dentro de uma barraca de acampamento com uma bacia ao meu lado e uma ânsia de vômito interminável. Pois é, o bendito... Agora voltou a escrever a Drew Barrymore. Pois é, o bendito Adam Sandler chegou no meu acampamento mais louco que o Batman. Estamos juntos há 10 anos e eu nunca tinha visto ele tão bêbado. A temperatura média na Botsuana nessa época do ano é 40 graus. Que gostoso. Caralho. Por isso que é raro os cachorros. Os cachorros vão embora. Eles ficam no ar-condicionado. E a desidratação deu um turbo muito louco no álcool. Ele saiu do carro trançando as pernas. Os alunos ainda estavam acordados porque queriam recepcionar a chegada dos dois. Mas logo foram pra cama porque 23 horas é super tarde pra gente, já que começamos a trabalhar às 5h30 da manhã. Eu basicamente fingi que estava abraçando ele, mas na verdade estava segurando ele em pé enquanto os alunos estavam perto. Assim que todos foram dormir, levei ele pra frente da minha barraca. Eu estava morrendo de medo que os alunos percebessem que o Robert Schneider e o Adam Sandler estavam bêbados, porque a gente não pode beber nada enquanto está em campo, já que isso pode ser super perigoso, como a gente viu. Quase foi pisoteado por um elefante, né? É, ou comido por cachorros pintados. Por quantos? 10 adultos e 8 filhotes. Isso. Do lado da minha barraca, ele parou e disse: "Espera, ah não, acho que tá tudo bem. Peidei e achei que tinha cagado." Ah não, cara. Ai, que amor. Bêbado é foda. Achei esse comentário super aleatório e engraçado e mandei ele sentar enquanto buscava água pra ele. Fiquei fora de vista por uns 5 minutos. Quando eu voltei, o Adam Sandler parecia uma estrela do mar. Ele tava largado no chão, de barriga pra cima e com os braços e pernas abertos. Tinha vomitado na lona da frente da minha barraca. Eu disse: "Cara, você tá bem? O que aconteceu?" E ele simplesmente respondeu: me caguei todo. Agora sim. Chegamos naquele nível, naquele nível. Ah, meu Deus. Isso acaba um casamento. Ele estava certo. Eu olhei. Aliás, esse era um e-mail sobre casamentos, né? Por que a gente tá lendo isso tudo? Esse era um programa sobre casamentos. Porque é verdade. Porque deve ter chão aí, ó. Tem mais chão aí. Não era o aniversário de casamento deles? Não. Né? Não. Nada justo. Porque é um nível de intimidade que você alcança quando você se caga e vomita na frente da sua esposa. Por que você escolheu isso, Rafael? Porque ela chamava história de casamento pra vocês. Ah, entendi. Acho que é porque, tipo, ela era casada com ele. É. Ah, eu vou terminar de ler aqui, mas aí a gente corta do programa depois. Eu acho que não devia cortar, não. Deixa aí, é isso aí. Ele estava certo. Eu olhei pra aquela cena e pensei: puta que pariu, eu jurei estar com esse filho da puta na saúde e na doença. Remanejei aquele corpo molenga pra uma posição que ele ficasse totalmente escondido pela barraca, porque se algum aluno percebesse o que estava acontecendo, eu ia perder meu emprego no dia seguinte. E aí, e o cheiro, gente? É, o cheiro, sem contar que ia estar atraindo os elefantes. Ou os cachorros pintados. Que nessa hora já são 12 adultos e 10 filhotes. Arranquei toda a roupa dele, puxei meu colchonete pra fora da barraca e deitei ele na grama pra tacar água na roupa dele e tentar dar uma limpada naquela zona. Na hora que deitei ele no colchonete, ele virou de lado, começou a ter ânsia de vômito e na hora que fez força pra vomitar, todas as outras comportas se abriram novamente. Tudo isso aconteceu no meio do mato, à noite, lembrem disso. Não temos privada, não tem pia, não tem luz, não tem água corrente. O que tinha era 3 hipopótamos vocalizando num rio a 1 quilômetro do acampamento e depois 2 hienas começaram a uivar em algum lugar próximo. Por causa do cheiro, provavelmente. Não, porque esse é o espetáculo da vida. Ah. Ia tocar a música do Rei Leão, né? É. Leila, canta aí a música do Rei Leão. Não sei. Não sei. É águia, águia. É, o canto Rei Leão é igual, sai igualzinho o Preta Fala Pra Mim do Beto Barbosa. Sai igualzinho. Aquele Neste mesmo acampamento, a gente já viu leões a 1 metro de distância à noite, simplesmente passando por ali a caminho do rio. Nessa mesma semana dos leões, um elefante tinha vindo comer umas folhas de árvore que faz sombra na minha barraca. Ou seja, enquanto eu manobrava o Adam Sandler e tentava limpar a sujeira, eu também estava tentando fazer barulho suficiente para manter qualquer animal afastado. Mas não tanto barulho a ponto dos alunos saírem de suas barracas e perceberem que meu marido estava pelado, inconsciente no chão. É uma quantidade muito específica de barulho. Depois de uns 45 minutos de trabalho intenso, eu consegui fazer ele se arrastar literalmente para dentro da barraca. Passei o resto da noite do lado dele, com a bacia entre nós dois. De vez em quando, ele acordava para gorfar e nem conseguia levantar a cabeça. Gente, mas que mulher forte! Nossa, o cara, na hora que falou, me caguei, eu falei assim, vai atrás do teu sonho, cara. Vou ficando por aqui. Ela é a Lara Croft, né? Nem conseguia levantar a cabeça, tamanho era a derrota do indivíduo. E tudo isso aconteceu 2 dias antes de a gente completar 10 anos de relacionamento. Acho que foi pra fechar esse ciclo com chave de ouro, né? Não exatamente de ouro. A situação foi toda tão surreal que eu tava rindo de nervoso o tempo todo. Assim como as hienas. E ficava pensando... Se um leão não matar a gente hoje, essa vai ser uma história que a gente vai lembrar a vida inteira. O Adam Sandler não lembra de praticamente nada, então nem nisso eu acertei. Ha ha ha ha. Mas ainda assim, é uma história de PT, casamento e animais selvagens de bônus. Então achei que merecia ser contada e vocês iriam apreciar. Quando a gente falou de casamento, a gente tá falando de cerimônias de casamento. Não da instituição casamento. Mas ela falou que eles iam completar 10 anos de relacionamento. Eu acho que vale. Ah, continuo trabalhando com a ONG. Acordei no outro dia dizendo que o Adam Sandler havia comido uma pizza meio duvidosa na estrada e pegou uma intoxicação alimentar bruta e tinha passado mal à noite. Os alunos ouviram alguns barulhos estranhos à noite, mas acharam que tivesse sido algum animal. E de fato, tinha. Algum animal selvagem que estivesse por perto. Um dos alunos chegou a comentar que tinha achado que era gente fazendo sexo selvagem, hahaha. Mas todos eles compraram a história da intoxicação, meu emprego continua aqui e o Adam Sandler tá firme e forte, apesar de ter sofrido com uma ressaca matadora por uns 2 dias. Eu sei que a história é gigante, mas espero que vocês gostem. Abração pra todos. Cara, isso é literalmente um filme do Adam Sandler. É só mandar... Isso é. Só filma igualzinho como tá escrito aqui. E o elefante passando, sabe? Ela olhando preocupada, as hienas no meio da noite, o Rob Schneider... E os cachorros pintados, né? Os cachorros pintados. Que são 14 adultos e 12 filhotes. Vai lá, Rafael. Vamos lá. Prólogo. Errare humanum est, grego ou troiano. latim, tanto faz pra mim, fi de baiano. Da ponte pra cá, Racionais MCs. Olá, Guga, Rafael, Caio e improvável convidado. Aí, beleza. É, acertou, acertou. Não era tão improvável, vai? É. A Leila tá sempre aí nos podcasts. A convidada fixa. Rapidão, Rafael. Leila, eu acho que eu falo por mim, pelo Rafael e por todos os ouvintes desse podcast aqui. Cara, você pode vir quando você quiser. É. Você é muito boa lendo e-mails. Obrigada. E você é muito boa jogando detector de mentiras. É, eu só não quero mais jogar detector de mentiras com a Leila. É, isso é verdade. Eu quero jogar detector de mentiras sempre. Pode chamar aí. Eu entro, saio e o convidado continua. A Leila lê e-mails igual aquele narrador secundário da Globo, sabe? Aquele locutor. Não sei quem é. Não, não. Tem o locutor da Globo, que é o cara que fala sério. Sério. Amanhã, na sessão da tarde, o carro desgovernado. Esse é o serião. Mas tem um que narra umas coisas que são mais descontraídas. Tipo, no vídeo show hoje, o Otaviano Costa vai mostrar não sei o quê. Ah, sim! E tem ainda também a Luana Piovani mostrando seu novo apartamento. E a Leila fala igual esse cara, o que é um elogio. Obrigada! Obrigada! Vai lá, Rafael. Eu me chamo Rodrigo. Peço que falem meu nome verdadeiro, pois ele é parte importantíssima da história. E moro em Bauru, interior de São Paulo. Mas a história se passa em Penápolis, também em São Paulo, conhecida como Princesinha do Noroeste, ou como cidade natal da Sabrina Sato. Rafael, o que mais nós sabemos sobre Penápolis? Nada, cara. O que nós sabemos sobre Penápolis? Só pra você entender a piada. A gente tem esse bordãozinho que toda vez que alguém fala uma data, eu falo isso. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2008? E aí entra uma musiquinha, entendeu? E aí eu fiz uma inside reference joke. I know my rights. Ah, agora sim. Se a Leila fosse um personagem da escolinha do professor Raimundo, o bordão dela seria I know my rights. Querido. Hoje, quer dizer que hoje ressuscitamos o jogo Gambaldi e temos um clã I know my rights. Inclusive fica aí o convite. Já pensou que maneiro? Ele fala assim: Dona Leila Germana. Aí ela levanta: I know my rights. I know my rights. Nossa. Gostei, gostei. Vai lá, Rafael. Seria excelente. Capítulo 1, a origem. No ano de 1993, ano em que Suharto é eleito para o seu sexto mandato como presidente da Indonésia, eu tinha 10 anos. E em setembro parti com meu pai, mestre Tarzan. Sim, ele é mestre de capoeira e esse é seu nome. Ninguém o conhece pelo nome de batismo. Rumo a Itabuna, na Bahia, sua terra natal. Meu avô paterno tinha recém falecido e fomos passar uns dias com a minha avó. Nessa viagem, meu pai me levou para explorar os cenários de sua infância e tantas histórias que ele me contara ao longo dos anos. Em um daqueles passeios, fomos a um set de filmagem da novela Renascer, sucesso das 9 daquele ano, onde dizia-se que o coronel José Inocêncio tinha um diabinho na garrafa. Você lembra dessa novela, Gustavo? Eu lembro, sim. E o que era a principal coisa que tinha nessa novela? A buba. Exatamente. Cara, você nunca me decepciona. Não, tinha a música. Vai além, Alzerê! Que é igual a do Rei Leão, Leão, que é igual a do Beto Barbosa. Não, realmente essa música, larará, renascer, larará, que era muito ruim, mas o Cassete Planeta fez um, no meio da novela, eles botavam o Ivan Lins cantando assim, nada cai do céu, nem cairá, aí caía um peixe na cabeça dele. A gente não falou isso na semana em Ivan Lins. O set estava vazio. Era uma vila onde ficava a venda de um dos personagens e outras casas. Tirei fotos na frente da venda, falando ao orelhão fonográfico, colhendo cacau. Orelhão cenográfico. O que eu falei? Fonográfico. Falando ao orelhão cenográfico, colhendo cacau e correndo atrás de uma galinha preta, em alusão ao personagem Tião Galinho. E tinha alguma história com esse animal na novela que não me recordo. A viagem foi maravilhosa. Me recordo até hoje de muitas coisas, das frutas provadas e de ter visto Jurassic Park no cinema de lá. Risos. Capítulo 2, O Tormento. Ai, que na Tarantino. Volta... Na volta a Penápolis, depois de matar umas 2 semanas de aula, eu tinha muito a contar e mostrar aos meus amigos. Mas foi a foto correndo atrás da galinha preta que se destacou e algum sacana teve a brilhante ideia de me apelidar de Tião Galinha. Putz. Eu detestei a piada. E como todo apelido que você odeia, logo eu tinha virado o Rodrigo Galinha. Putz. A situação se agravou no início do ano letivo de 1994, quando eu tinha voltado das férias com uma orelha furada, uma grande novidade na época, e o apelido ainda se juntava com os gritos de bichinha, mulherzinha. Eu tretava quase todos os dias na escola, e só melhorou quando minha mãe, psicóloga, me fez entender que não precisaria brigar por isso. Ainda bem que segui os ensinamentos profissionais da minha mãe e não do meu pai, não é mesmo? Risos. É mesmo? É, porque o pai dele era capoeirista. E era o Tarzan. Capítulo 3, A Bonanza. Por muito tempo me incomodei com o apelido, até que eu passei a aceitá-lo, já que não tinha mais como lutar contra. Foi então que surgiram grandes variações. Popodeco, Poreco, Popó, Cala, Grala, Gralac, Galinzé, e por aí vai. Gralac. Gralac. Gralac era o lateral do Corinthians que conseguia jogar a bola do outro lado do campo com os braços, lembra? Isso. Eu adotei o apelido de ali em diante. Ainda hoje, todos meus amigos de Penápolis me chamam de Popó, apelido que se popularizou depois do surgimento do pugilista baiano. Que coincidência, não? Mas quem queria me ofender, ainda que sem sucesso, continuava me chamando de Rodrigo Galinha. Essa história também não tem casamento. Tem. Capítulo final, o casamento. Ah, obrigado. Okay. Alguns anos depois, acredito que em 98 ou 99, minha família foi a um casamento de um aluno capoeirista do meu pai. A cerimônia foi realizada no salão de festas do clube da cidade. O clube Penapolense era onde os jovens passavam todas as tardes dos anos 90 jogando bola, nadando, praticando todo tipo de esporte disponível. E o salão tinha janelas enormes que davam para o corredor de entrada do clube. Ou seja, todos que estavam entrando e saindo do clube podiam ver o que se passava dentro, já que a região faz um calor senegalês e as janelas enormes estavam escancaradas. Foi aí, durante a cerimônia, que uns dois ou três garotos da escola passaram pelo corredor, me viram lá dentro e gritaram: Rodrigo Galinha! O grito ecoou pelo salão e todos começaram a se entreolhar. O que meus amigos não sabiam é que, por coincidência do destino, era o casamento do pugilista Popó. Meu Deus! Mentira. Ah. Mas seria um baita plot twist, não? Os astros se alinharam. Bem, voltando. O que eles não sabiam era que o nome do noivo também era Rodrigo. Ameno. Adoro esse toque. E como normalmente o adjetivo galinha é um pouco incompatível com o gesto do casamento, o clima ficou um pouco esquisito. Ah, porque acharam que estava chamando o noivo de galinha. Exatamente. A cerimônia continuou e alguns minutos depois o grito ecoou pelo salão novamente. Rodrigo Galinha! Alguns parentes do noivo e da noiva começaram a ficar incomodados, até que minutos depois o grito ecoou pela terceira vez e uma comitiva de padrinhos partiu em direção à saída do clube para encontrar os malandros. Eles os pegaram no estacionamento de bicicletas do clube e deram umas prensas nos caras, que ficaram sem entender o porquê de tanta gente me defendendo. Mas que caras babacas, né? Ficar gritando no meio do casamento, não interessa que o nome do noivo. Que escroto. Depois da cerimônia, quando fomos cumprimentar os noivos, pedi desculpas ao meu xará e expliquei que eu era o destinatário dos gritos. Ele deu risada, disse que a família tinha dado um susto nos garotos e que a noiva ficaria mais tranquila em saber que os gritos eram para outro Rodrigo. No fim, ficou tudo bem, e os caras que gritaram foram zoados por um tempo por terem tomado uma coça em um casamento que eles nem estavam. Vai lá, Leila, lê o último pra gente. Oi, Rafa, Gustavo e Caio e Leila. Eu queria contar sobre a história dos meus casamentos com o Rafael. É o quê? É. Mesmo que vocês não leiam no programa, acho que vocês vão achar legal de saber. Como assim? Quem mandou esse e-mail foi uma menina, tá? É a esposa do Rafael. É sua esposa? É. Emília? É. Emília, ela mesma. Olha, prazer. Era junho de 2005 e nós éramos jovens mais apaixonados. Por quê? Jovem geralmente sente é gótico, né? Não tem... Era junho de 2005 e nós éramos jovens apaixonados. Rafael, o que mais aconteceu em junho de 2005? Bom, em junho de 2005, eu também saí em lua de mel depois do meu casamento. Ok, o que mais? Em 2005, teve mais uma reprise da Turma do Lambi Lambi, do Daniel Azulay. Cara, que era muito bom o Turma do Lambi Lambi. E ele, quando ele se despedia, ele falava, ó, algodão doce pra vocês. E eu acho o Daniel Azulay muito parecido com o Higino. Eles falam com a mesma entonação. E eles usam o mesmo corte de cabelo. Eu tô vendo que o corte de cabelo do Daniel Azulay é excelente. Vai lá, Leila. Tudo o que queríamos era poder passar mais tempo juntos e resolvemos comprar um apartamento e nos casar. Que isso? Eu quero passar tempo junto, vai fazer o quê? Compra apartamento. E já tínhamos alguma renda para morar sozinhos. Como a minha família é muito religiosa, resolvemos nos casar com todos os trâmites católicos necessários. Igual a família da Leila. Igual a minha família, que eu não casei na igreja. E isso acabou gerando 2 dias de casamento. Um nada sério no civil e outro bastante emocionante na igreja. Casamento no civil. Fomos dar entrada no processo no cartório e depois de ir e voltar por causa de um erro na minha certidão de nascimento, observamos que o cartório era, como deveria ser, super burocrático. Perto da sala de casamento, tinha muitos barulhos de carimbo, toda hora, todo minuto. Mal dava pra ouvir quem falava dentro da sala. Isso aí foi muito legal. A gente viu que tava tendo uns casamentos quando a gente foi lá da entrada, e aí o cara falava assim, fulano, é por livre e espontânea vontade que você aceita fulano? Aí você ouvia assim, tum, plá, tum, plá, tum, plá. Sim. Fulana, é por livre e espontânea vontade que você aceita cicrano. Tum, plá, tum, plá, tum. Sim, era muito legal. É, o casamento é burocracia. Sim. Após o protocolo dos papéis, a pessoa do cartório entregou um pedaço de papel com instruções sobre o que não poderíamos vestir no dia do casamento. Não podia camisa de futebol, bermuda, roupa transparente, mini saia, chinelo de dedo, enfim, era uma lista enorme de coisas. Sabíamos que seria um casamento coletivo, com vários casais, e que seria na sala onde se podia ouvir os carimbos. Saímos do cartório bastante intrigados. No carro, o Rafa comentou, não podemos levar isso a sério? Olha que palhaçada, não pode um monte de roupas e é um lugar bizarro com barulho de carimbo? E aí eu respondi, a gente podia ir vestido de caipira, né? É junho, não tá escrito que não pode. O Rafa, genial. O Rafa topou na hora e ficamos dias planejando o que vestir com medo de não fazerem um casamento. Não fazer o casamento na data marcada implicaria em não ter o religioso no outro dia. Ou seja, estragaria a festa. Um ano de planejamento seria uma loucura. Resolvemos não pegar tão pesado e eu fui de jardineira e camisa social xadrez, duas tranças. Né, porque fuda é pouca coisa. É, isso não era pesado. O Rafa foi de camisa xadrez, calça jeans, um lenço vermelho no pescoço, meia branca e sapato. É um lenço vermelho no pescoço. É, o que a gente pensou em não pegar pesado é que a gente não se pintou, entendeu? Eu não desenhei um bigode, ela não fez O dente preto. Sardos. É, dente preto. O dente preto. Tem o remendo na calça, né? É. Ao chegarmos no cartório, pegamos o nosso número e fomos nos sentar. Encontramos, por coincidência, o outro casal que ia casar logo depois da gente na igreja. Precisa falar que nem oi eles disseram pra gente. Enfim, a cerimônia foi rápida, o juiz de paz preciso nas suas palavras burocráticas, ao som das carimbadas do cartório. Mas em um momento, ele disse que todos deveriam e poderiam se manifestar como quisessem, inclusive com trajes tradicionais. O salão inteiro olhou para nós, mas nos fizemos de desentendidos. Olhamos para trás, para os lados e concluímos que aquela referência era para a gente mesmo. Enfim, chamaram o nosso número e a gente casou. Com direito a fotos com o juiz de paz, o nosso papel de casados, assim como manda a burocracia. O legal das fotos é que no salão do casamento tinha uma bandeira do Distrito Federal que ficava do lado de uma parede branca com uma enorme mancha que parecia de gordura. Aí eu tirei foto segurando a bandeira. Lindo. Vestido de caipira. Fomos cada um pra sua casa após um show que insistimos em participar na noite que antecederia o casamento na igreja. Fim do casamento 1. Que show foi esse? Show do Skank. Ah, que beleza. Casamento na igreja. Era um sábado de manhã e Rafa e eu não tínhamos nos visto até umas 3 da tarde. Eu fiquei em casa com os preparativos de cabelo pra noivas. O Rafa foi lá em casa buscar a minha mala, que ficaria no carro dele pra gente sair da festa e ir pra um hotel. Ao chegar lá em casa, Rafa comentou que o Gustavo estava muito nervoso com o pessoal do quarteto de cordas, porque ele tinha ensaiado tocar guitarra na minha entrada na igreja, mas era uma outra versão da música. Com isso, o Rafa fez eu ligar para o Gustavo e dizer que estava tudo bem. Podia ser a outra versão e que estava tudo bem. Foi engraçado ligar para o Gustavo e tentar acalmá-lo. Eu achei ele bastante nervoso. Que isso, Guga? Que isso? Não era outra versão da música, né? Era outra música. Era outra música com o mesmo nome, é isso aí. Só pra registrar, a minha entrada na igreja foi linda e a música maravilhosa. Obrigada, Guga. Emoji de coração. De nada, Emily. Sempre que você quiser. Seu próximo casamento, pode me convidar. A música que eu ensaiei... Primeiro que eu tive maior discussão com a Emily sobre a música que ela ia tocar na igreja, porque ela queria música que fosse religiosa, mas também não podia ser uma música que fosse muito religiosa. E, enfim, tinha um monte de e eu fui o consultor musical desse casamento. E aí ela tinha essa ideia de que ela queria casar com Ave Maria. Ela queria entrar na igreja com Ave Maria. Eu falei, pô, lógico que você vai entrar na igreja com Ave Maria. Você quer entrar na igreja ouvindo Ave Maria, essa aí que vai ser e acabou. Você é a noiva e tem que ser assim. Beleza, então vamos lá, vamos lá. Eu falei, se você quiser eu toco a guitarra. E aí eles me convidaram pra tocar a guitarra e foi realmente legal. Só que eu moro em São Paulo, Rafael e Emily moram em Brasília, e eles contrataram um quarteto de cordas pra me acompanhar enquanto eu tocava guitarra. Só que eu ensaiei em casa sozinho pra tentar decorar a música na guitarra, e eu não sou um guitarrista. E a ideia é que eu ia ensaiar com o quarteto na tarde que antecederia o casamento e mais nada, entendeu? Eu ia ter tipo um ensaio. E a música que eu ensaiei foi... Ave Maria... Sabe qual é? Sei. Então, eu ensaiei essa música. Sei cantar, hein, ótimo. Então, eu também sei, porque eu aprendi na hora que eu tava tocando. E a música que o quarteto ensaiou era uma outra versão, era uma outra música, que é... Ave Maria, que é bem bonita também, mas é uma outra música. Que é o mesmo fenômeno de coincidência que acontece com a música do Star Wars com o Super-Homem e o Indiana Jones. Na verdade, é que a letra da música Ave Maria é a oração Ave Maria, né? E sim. Em latim. É a mesma, então é a mesma letra, só que a música é outra música completamente diferente. E o quarteto só sabia essa música. E quarteto de cordas, esse pessoal que toca música clássica, é assim, você coloca qualquer coisa escrita na frente deles, que eles nunca viram na vida, e eles saem tocando. Toca perfeito. Agora, você falar assim, ó, a música é assim, ó, eles, não, nunca vou conseguir tocar isso. A música tem que estar escrita na frente deles, entendeu? E eu fiquei, puta que pariu. E a gente não. E eu tinha prometido pra Emily que a gente ia tocar aquela música, mas aí eles não ensaiaram. Aí teve uma menina do quarteto que ela, tipo, se superou e ela falou assim: quer saber? Eu sei tocar essa música aí de ouvido. Eu vou tocar junto com você. E aí a gente ensaiou, só eu e uma violinista. Eu não toquei com o quarteto. Foi só um dueto de guitarra e violino. Era externo, era? Ela não era chinesa? Não me lembro. Mas ela tocou de ouvido, sem ensaiar. E a gente tocou junto a música. E assim, outra coisa é que eles têm que ter a música escrita, porque na notação musical, né, na partitura, tem o ritmo da música. Tá escrito ali o ritmo também. E esse tipo de música é muito difícil, porque o ritmo a música é muito lenta e não tem marcação nenhuma. Então a gente foi só se olhando assim. A minha ideia é que eu ia tocar como um rockstar, sabe? Na igreja eu toquei sentado assim, mó quietinho, assim, com medo de errar. É, acho que eu já contei essa história aqui também. A história do quarteto de cordas é que o padre determinou que a gente não podia tocar música popular. Tinha que ser música de igreja ou música clássica. E eu não queria, né, sei lá, música de igreja. Eu queria músicas maneiras. E aí eu tive a ideia de contratar um quarteto de cordas para eles tocarem as versões do Apocalíptica de Metallica, que são versões instrumentais, né? O Apocalíptica é um quarteto de violoncelos. Eu achei que eles podiam adaptar e tocar Metallica quando eu entrasse na igreja e quando eu saísse. E tocar as outras músicas, já que eles eram um quarteto de cordas. E assim foi feito. Só que o que eu combinei com todo mundo era que se o padre perguntasse qual era a música que ia tocar, em vez deles dizerem que era The Unforgiven, que ia ficar muito na cara que era uma música do Metallica, eles diriam que era Il Imperdonable, de Urich. E rolou mesmo, a gente tocou Metallica na igreja e o padre nem sacou. Foi, tocou Metallica. E aí na entrada foi só o quarteto de cordas tocando Unforgiven, e na saída foi o quarteto de cordas tocando Enter Sandman, e aí você acompanhou na guitarra, não foi? Foi. Ficou bem ruim, foi, mas massa. Foi divertido. Não, foi massa demais. Ficou bem ruim. Segue aí. Enfim, o resto do dia correu tranquilo, apesar dos contratempos de noiva e de uma chuva que caiu bem na hora do casamento. Como diabos chove em Brasília em pleno junho? Quem mora aqui sabe que isso é impossível. Mas nesse dia choveu e muito, bem na hora do casamento. Rafa também estava nervoso. E para não se atrasar, pegou o carro dele e foi para a igreja. Afinal, ele teria que nos levar para o hotel depois da festa. Foi tudo o que ele conseguiu pensar. O casamento foi realizado, a cerimônia foi linda e quase todas as fotos ficaram ótimas. Só teve uma super intrigante, que é a do Rafa tentando se segurar no genuflexório, que é aquele banquinho de ajoelhar. Ele estava de joelhos, mas agarrando no banco para não cair. Que isso? Eu ia cair daquele negócio, é muito pequeno. Meu joelho é maior do que aquele negócio. E aí na foto eu tô assim, sabe quando você tá com aquela cara de concentrado, a língua no canto da boca, o senho franzido? Era assim que eu tava na foto, me agarrando pra não cair do genuflexório. Que diabos é genuflexório? É o banquinho de ajoelhar, ela falou aí. Mas por que você tava fazendo isso? Porque era na igreja, cara. Aí tem um negócio de madeira e tem uma hora que você tem que ajoelhar. Puta merda. Aí você ajoelha nesse negócio. Ok, eu não lembro disso não. Ela tava me enturmando com o quarteto. Fomos, Rafa e eu, pro salão de carona com o tio, que nos esperava na porta da igreja. Descemos do carro, cumprimentamos todos na porta e fomos abrir o espumante pro brinde. Rafa ficou 5 minutos tentando abrir a garrafa. 5 minutos! A sacana da cerimonialista não entregou a garrafa entreaberta para ele. Então ficamos os dois lá, com todo mundo olhando, falando, esperando o grande momento que conseguiria abrir a garrafa. Foi tenso, foi engraçado, mas ele teve sucesso. Enfim, dançamos, bebemos, tiramos fotos. Foi uma festa ótima, mas lá pelas tantas, o Rafa se lembrou do carro dele. Coitadinho, estava estacionado sozinho, na igreja, abandonado. Ele simplesmente não entregou a chave para ninguém e nem pensou no que faria depois da cerimônia com o pobre do Palio Verde. Só sabia que precisaria dele para a gente ir pro hotel. Sorte que a nossa cerimonialista era sacana, mas muito boa de serviço. Ela foi lá na igreja e trouxe o carro pra gente. Foi isso. Esses foram 2 dias super legais nas nossas vidas. Beijos, Emília ou Emily. Sanger? Sanger, muito bem. Sanger. Excelente história. Eu não lembro de nada dessa festa. Duplo casamento carpado. Eu não lembro de nada dessa festa. Eu lembro que eu sentei numa mesa e comecei a beber. Eu lembro de ter dançado com umas tias. Aí, muito e bem. E tinha cachorros pintados. Eram 16 adultos e 14 filhotes. Leila, obrigado por você ter vindo participar com a gente e ler essas histórias tão legais. Eu adorei. E foi muito legal porque a gente também pôde relembrar o seu casamento, que foi realmente incrível. Você podia um dia vir aqui e contar só histórias dele, inclusive. Sim, do que eu lembrar, né? Aham. A gente tem que juntar uma galera pra lembrar. Adorei o link do teste da mentira. Tem tudo a ver com o tempo. Achei engraçadíssimo, gente. Muito bom, gostei muito. Foi demais. Valeu. Tchau, Rafael. Valeu, tchau. Adeus. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Caio Corraini.